myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have. Comprei um Play 4. É, rapaz. Eu fiquei sabendo. Agora a coisa ficou séria. É, agora você é a pessoa com mais consoles dessa geração. Putz, é verdade, hein? Mas... E antes de você voltar pro Brasil, o NX vai ter sido lançado e provavelmente ao contrário do aqui que vai estar tipo 300 mil reais. NX não, sim. Switch. Ele vai estar por um preço relativamente acessível aí. Então, quem sabe você não volta com dois videogames. Se eu fizer isso, a Receita Federal lá vai me barrar. Mas eu não fiquei muito impressionado muito com o Switch, não. Eu achei maneiro, mas... Sei lá. É muito... Eu gosto de jogar videogame em casa, sabe? Tipo, a Nintendo. Mas então... Você quer falar agora do Switch ou você quer continuar falando do Play 4? Não, vamos, que tá tranquilo. Mas você, ó, corta essa parte toda aqui, por favor. Tá. Não precisa cortar, não, mas então... O que acontece? A Nintendo falou que o Switch, ele é mais um console... ele é mais um home console do que um portátil. Tanto que saíram uns specs que parece que a bateria da tela dele sozinha só dura umas 3 horas. Então ele não é tão um videogame portátil assim. É, se eu parar pra pensar que quando ele tiver digamos assim, na forma portátil, deve ter uma queda de performance. Porque ele tem tipo uma basezinha lá que você coloca, não é? Eu acho que aquela base deve, sim, dar uma moral na performance. É, dizem que aquela base tem algumas coisas que melhoram o processamento. Eu vi gente que tava analisando o trailer que achou que quando o Zelda passou da televisão pro portátil, o frame rate dele caiu. Mas não, eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber a diferença de frame rate, então não sei. Mas sei lá, é aquela coisa, eu sou um escravo da Nintendo, que eles colocarem eu vou comprar porque eu preciso jogar Mario e Zelda. Então, essa é a minha maldição. É aquele lance complicado, eu não comprei o Wii U por causa da trava de região, cara. Porque se não tivesse trava de região, eu não comprei o Play 4, eu comprei o Wii U pra jogar Zelda e etc e tal. Aí eu falei, porra, vou voltar pro Brasil, vou estar com o videogame do Japão e vai ter a trava de região. Aí eu falei, ah não, vou pegar o Play 4, eu jogo online com a galera. Aí depois eu compro um Wii e jogo, sei lá, Zelda Twilight Princess e os outros que eu deixei de jogar, e Mario Galaxy, etc. Mas eu queria perguntar pra você, qual que é a sensação de quando... Sabe aquela sensação quando você compra aquele console que você quer bastante? Como é que você se sente? Porra, é bom pra cacete. Sei lá, é a sensação que eu queria ter todo Natal. Porra. Que é aquela... Caralho! Finalmente, sabe? Porra, quando eu comprei o Play 4... Sempre que eu compro um console, tipo, cara, eu preciso chegar em casa e é só isso que eu vou fazer pelas próximas 30 horas. Eu vou ficar só nisso. E aí é engraçado que tanto o PlayStation 3 quanto o PlayStation 4 eu já tinha comprado jogos pra eles antes de comprar o console. Você falou que você comprou o Ground Zeroes, mas eu já tinha o Ground Zeroes pro Play 4 antes de eu ter comprado o Play 4, porque ele entrou em promoção na PSN. Aí ele tava tipo $15. Eu falei, ok, eu vou um dia ter um PlayStation 4 e um dia eu vou querer jogar esse jogo. Então eu vou aproveitar que ele tá em promoção e comprar ele. Porra! Não sabia que tinha como fazer isso, não. Eu sou bem noob. Comprar já. Você tava com a sua conta na PSN e você comprou o jogo de Play 4. Ah, não, ele tava atrelado à sua conta, é isso, né? Ah, pode crer. Agora sim, lembro. Então, eu te perguntei isso porque é o seguinte, cara. Eu comprei o Play, só que eu cheguei em casa. Fiz um monte de coisa até tirar ele da caixa e ligar ele. Tipo, não foi igual quando eu comprei um Super Nintendo. Que meu pai comprou um Super Nintendo usado, eu lembro até hoje. Mas, tipo assim, foi muito foda. Eu lembro que na época foi R$200, mas... Assim, naquela época que R$200 era muito dinheiro, sabe? Tipo, a época do salário mínimo, sei lá, R$180, sei lá. E eu cheguei aqui, cara, fui fazendo as coisas. Eu não fiquei tão empolgado assim, sabe? Tipo, eu tava, vamos lá, né? Eu não fiquei tão empolgado. Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que a gente tá mais velho, então é um pouco mais difícil impressionar a gente. Você já tem um Xbox One que é basicamente a mesma coisa. Então, sabe, tipo, você não vai ter uma grande diferença do que você tinha aqui. Tirando que você vai ter exclusivos melhores agora. Mas... não... Faz sentido, sabe? E talvez é porque eu tenho uma relação com videogame muito mágica. Pra mim é sempre um negócio muito fantástico. Quando eu comprei o 3DS, eu lembro que eu fui numa loja que é aqui no centro que tinha, que era Game Club. Aí eu comprei o 3DS, o meu primeiro 3DS, pequenininho. Aí eu imediatamente liguei pra minha mãe e falei, então mãe, a gente precisa passar na Saraiva agora, porque eu preciso comprar Zelda do Ocarina of Time. A gente foi na Saraiva, eu comprei o Ocarina of Time e o Mario 3D Land, e foi tipo, caralho! E aí eu comecei a jogar o Ocarina of Time e falei, porra, isso daqui tá lindo! E foi fantástico. E aí é muito engraçado quando você olha pra... Porque o... Você olha pro... Pelo menos eu olho pro... Ocarina of Time 3D e penso, ah, porra, era que nem ele era no... no Nintendo 64. Só que agora você vai ver foto do Nintendo 64, não! Minha memória me enganou, ele não era tão bonito quanto o do 3D. É verdade, totalmente diferente mesmo. quando eu fui comprar o videogame, tinha uma penca de jogos lá vendendo, né? Aí eu fiquei em dúvida entre comprar alguns jogos. Eu vi o Until Dawn. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu vi alguns vídeos do jogo e eu achei muito foda a premissa do jogo. E fiquei com aquela coisa assim, porra, poderia ter comprado o jogo, cara. Porra, dei mole. Until Dawn é muito da hora. Until Dawn é muito dei mole. Eu me arrependo de ter comprado ele digitalmente, porque ele é um jogo muito divertido de você jogar de galera. E assim, pra mim, até agora, tanto faz, porque eu era a única pessoa que eu conhecia que tinha um PlayStation 4, então se eu fosse jogar PlayStation 4, eu ia ter que levar o meu videogame pra onde quer que eu fosse. Mas... Eu não consigo imaginar um dia a gente indo na sua casa e cada um controlando um dos 8 personagens e jogando o jogo de vocês. Cara, ia ser muito legal. Eu e os meus amigos, a gente terminou em duas sessões o jogo, com cada um trocando o controle quando mudava de personagem. Foi muito divertido. Pô, eu vou fazer isso, cara. Acho que mês que vem, com certeza, eu vou comprar o jogo. Mas eu tô dando essa volta toda porque estamos no mês do medo, né? Então... Vamos lá, eu sou o Rafael Nascimento. Eu sou o Rodrigo Varandas e, sei lá, bem-vindos ao título falso. A gente nunca fala o título desse podcast. E esse é o título falso. Cara, se liga na situação. Como você falou, acho que anteriormente, eu não sei se foi no podcast ou foi off, que nós estamos no mês do medo e você faz o ritual de assistir. Sim, eu faço um ritual, eu sacrifico umas cabras, umas virgens. Tá cada dia mais difícil encontrar virgem, não sei o que, né? A vida. Mas eu faço uns rituais aí, em nome do nosso Senhor Satanás. O ritual místico é que você é cheio de rituais, né? Você tem o ritual de zerar o Ocarina of Time uma vez por ano, tem o ritual de assistir um filme de terror a cada dia no mês de outubro, né? Você é cheio dos. Você é um cara supersticioso, né? Supersticioso, digamos assim. Não são rituais, são tradições. São coisas diferentes. Eu não espero invocar nada fazendo essas coisas. No máximo, meu ódio por mim mesmo. Toda vez que eu assisto um filme de terror. É uma relação muito estranha que todo outubro eu faço isso. Todo outubro, tipo, eu vou tentar ver 31 filmes de terror em outubro. Eu nunca consigo, porque na metade do mês eu já fico, cara, eu não gosto de filme de terror, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí eu paro. Esse mês não foi diferente, mas esse mês, deixa eu ver quando eu consegui assistir. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Eu vi 11 filmes de terror esse mês. E aí eu parei. Eu vi tecnicamente 12 porque eu vi um filme de terror ontem, mas ele não tava na lista. Ele era só um filme de terror que eu queria assistir mesmo. E ele foi bom, ao contrário dos outros. Qual o nome? Don't Breath, quer dizer, é o Homem nas Trevas aqui no Brasil. É o de uma galera que vai assaltar a casa de um cara cego, só que o cara cego, ele é... Sacanagem. Ele é um veterano de guerra. Então, ele é, tipo, foda. Quando o primeiro assaltante chega, quando ele acorda, percebe que tem gente na casa, um dos caras vai apontar arma pra ele, fala, porra, vou te atirar, sai daqui, seu filho. Ele vai chegando devagarinho, perto assim. Ele pega a arma da mão dele, ele dá, sei lá, um golpe bizarro nele, dá um tirambaço na cara do moleque. E todo mundo fala, e os outros dois estão ficando tipo, caralho, o que tá acontecendo? Esse cara é cego! E aí eles têm que fugir da casa depois, só que aí o cara vai e desliga a chave de luz da casa. Então fica todo mundo no escuro, e aí ele começa a ter a vantagem, porque é a casa dele, ele conhece a casa. Enquanto as outras pessoas estão cegas porque estão, e aí eles têm que se virar. Pô, muito interessante, eles faziam um trabalho muito bom em fazer o senhor de idade cego que está sendo assaltado ser o vilão, que era algo que eu pensava, cara, como é que vocês vão fazer o cara que está sendo assaltado ser o vilão, e eles conseguem muito bem, o filme fica muito pesado no final, eu gostei bastante. É porque aqui também está nos cinemas e lugares assim, estão... Nos cinemas tem bastante filme agora de terror pra estrear, mas filme é local, né, digamos assim. E os lugares estão enfeitados. No meu primeiro Halloween aqui, né, e, pô, a gente vai num bar, tá tudo tematizado. E essa semana vai ter uma festa na universidade, acho que na terça-feira, se não me engano. Uma festa temática, né, de Halloween. A gente vai ter uns... as roupinhas lá pra gente já e tal. Vai ser muito engraçado, cara, porque a gente... nas aulas tem que falar muito... a gente faz muito exercício de... A gente fala... Porra, nem lembro como é que fala em português isso, cara. Mas digamos que é pra você... treinar a sua parte oral, mas fazendo discurso. Discurso é uma palavra muito... Quando eu penso em discurso, eu penso em algo político, sabe? Sei, cara, é o quê? A gente fala bastante. A pessoa tem que treinar a parte oral, né? Então, às vezes, os colegas dos Estados Unidos falam sobre o Halloween, né, e tal. Aí eu fico perguntando como é que funciona. E, assim, vai ser uma experiência muito, muito nova, né? E eu acho que especial, assim, porque eu tô querendo ir pra Tóquio. Vai Tem um Halloween famoso, cara, se eu não me engano, é em Tóquio. Ou em Shibuya. Mas deve pintar umas paradas bem assim, bizarras, sabe? Porque a galera se veste. Tipo, for real, né? A parada fica de dar medo mesmo. Vamos ver qual vai ser essa situação. Aí, como essa festa vai ser acontecer essa semana, na semana passada eu ajudei na ornamentação, né, da festa e tal. Cara, é tão legalzinho, nessa, tipo, colocar as abóbrazinhas, as caveirinhas. Falei, nossa, cara, tô vivendo a minha infância aqui, sessão da tarde total. A infância que a gente assistia aqueles filmes que normalmente era a temática dos jovens que saiu no Halloween para fazer as coisas, etc. E vinha um assassino e matava geral. Quando eu era pequeno, cara, eu tinha muito medo, mas muito medo dos filmes do Jason. Quando você era, assim, uns 8 anos, 10 anos, você assistia filme de terror ou não? Minha irmã, ela é muito. Minha irmã mais velha, ela é muito fã de filme de terror, então ela me obrigava a assistir. Tem um filme em especial que é Olhos Famintos. Que na época, quando eu assisti, quando eu devia ter uns 10 anos, foi tipo a coisa mais assustadora que eu vi na vida. E hoje eu tenho como missão de assistir ele como um adulto e perceber o quão merda e não assustador devia ser aquele filme. Olha. Mas eu ainda não vi. Tem ele no Netflix brasileiro até. Eu pretendo assistir qualquer dia desses, mas ainda Olhos não Famintos vi. É aquele que tem dois irmãos. Eles acham algum cara, não sei, tipo, eu não lembro. É uma criatura bizarra que tem, parece? É uma criatura bizarra, eu acho que tem alguma coisa a ver com eles viajando numa estrada. Eu lembro bem pouco, mas eu lembro que deixou muito assustado. Eu não consegui assistir o remake de Massacre na Serra Elétrica, que eu acho que é de 2003, então eu devia ter 9 anos. Teve um momento que eu falei, não chega, eu não tô conseguindo ver essa quantidade de tripa e sangue. Aí eu saí da sala e fui pro computador. E eu fiquei sem zoeira mais de um mês sem conseguir dormir direito por causa da Samara. Mas não a Samara do chamado, a Samara do Todo Mundo em Pânico 3. Sério? Ah, moleque, você chegou onde eu queria chegar. Esses medos de infância... Eu tinha um medo, assim, que é bem ridículo, igual o seu da Samara e tal, do Todo Mundo em Pânico, que era um filme, cara, que ele passava no SBT, que se chama O Monstro do Armário, e era muito bizarro. Se você assistiu hoje, você chora. Cara, era muito bizarro. Não era, sei lá, terror. Era uma criatura escrota lá, que tava no armário das pessoas. E no final, acho que eles vencem um monstro lá tocando... Porra, esqueci o nome daquele instrumento, que são várias... Porra, esqueci, cara, que faz... Bim, bim, bim, bim. Ah, não lembro. Porra, sabe bebê quando... Ah, sei. Lira? Aquele tecladinho é de... Acho que é Lira. Ah, sei. Não lembro. Mas, assim, muito, muito... Foi muito pesado, assim, quando era novinho, assim. E o Cristine e o Carro Assassino também. Era sinistro. Cara, Cristine e o Carro Assassino é do... Não, é uma história do Stephen King. Stephen King, né? Eu acho. Então faz sentido. Faz sentido. Uh-huh. E você, tem algum... um filme, assim... Tirando... esse que você acabou de falar, mas teve mais algum ridículo hoje em dia que você tinha um medo... sinistro. Não, cara, então eu tinha muito medo de filme de terror, mas eu acho que eu assisti tanto filme de terror por causa da minha irmã ao longo do tempo que hoje eu não sinto mais, hoje é muito difícil eu achar um filme de terror que me faz de fato ficar aflito ou sentir medo. Então eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda agora quando eu assisto filme de terror, porque tipo, ah, ok, como nada disso me dá medo, são só filmes, no geral, ruins. Então é tipo... A última vez que eu de fato senti medo assistindo um filme de terror foi quando eu vi pela primeira vez O Chamado ano passado. Porque O Chamado me deu um cagacinho bom. Eu não sei se foi porque eu já tinha medo da Samara antes do filme, E aí aquilo só acordou o medo que eu tinha da paródia dela, que lutava Matrix em Todo Mundo em Pânico. Ou se o filme realmente dá... Mas eu assisti o americano, não assisti o japonês. Eu ia te falar pra assistir o Ringo. Pra você... Ah, agora assiste pra você ter uma comparação assim de... Posso assistir. Eu tentei assistir o Grito japonês. Eu literalmente dormi assistindo o Grito ano passado. O japonês foi tipo... E assim, cara, é foda, porque isso soa muito preconceituoso. Mas tinha alguns momentos que eu não conseguia diferenciar as duas mulheres protagonistas, que era tipo, essa daí é qual? Eu sei que tem duas, mas eu não sei qual é qual, assim, só olhando. Aí é meio foda. Mas o chamado japonês, o Ringo, você vai gostar, cara, porque depois que eu assisti, eu fiz a comparação entre os dois filmes, cara. Você vê que a galera de Hollywood deu uma mudada legal, assim. Tipo, a história é basicamente a mesma, mas o conceito da personagem, etc e tal. Você vê a Samara mais monstruosa no filme americano, né? Enquanto o filme japonês, ela é mais uma... Ela não tem aquela cara de monstro, né? É só uma mina cabeluda, tá ligado? Que gosta de rock and roll. Uhum. Tá. Quando eu tinha, acho que se eu não me engano, uns 11, 12 anos, por aí, passou um comercial do filme O Exorcista, cara. Só pelo comercial eu já fiquei cagado de medo. E entre os meus amigos a gente tinha aquelas conversas sobre terror e etc e tal. E naquela época, cara, O Exorcista era tipo algo assim, acima de todos os filmes de terror. Digamos que era o filme que não era pra ser visto, sabe? E juntava isso dos amigos conversando com o meu pai, relatando que quando ele era jovem, ele assistiu O Exorcista no cinema lá e ficou cagado de medo. Ele falou, caraca, é um filme muito pesado, etc e tal. Então, por muito tempo, cara, esse filme foi um filme, assim, muito pesado pra mim, sabe? Tipo, eu nunca assisto, nunca vou assistir. Só que um dia eu tava na Warner, se eu não me engano, na Warner. Aí eu tava passando o filme. Aí eu, pô, Exorcista. Aí eu assisti um pouquinho. Aí quando ficava mais pesado, eu pulava o canal. Aí depois eu voltava. Eu assisti o filme assim, indo e voltando, indo e voltando. Mas um dia eu vou assistir. Um dia, quem sabe. Eles estão fazendo uma série do Exorcista. Eu vi um trailer. Há potencial, cara. Muito potencial. Eu vi o primeiro episódio, achei um saco. Eu não baixei o resto. Mas não, de série de terror eu tô assistindo a sexta temporada de American Horror Story. E você conhece essa série? Então, cada temporada é uma história diferente. Todo mundo fala, principalmente da segunda, que é a do asilo. Falam que ela é muito boa. Eu assisti uns 3 episódios e eu fiquei meio... E aí eu parei. Aí essa sexta temporada, tipo... Porque eles sempre anunciam antes de começar a série, qual que é o tema dela. Só que ficaram num negócio tipo, pô, a gente vai falar, vocês vão ter que descobrir quando começar e tal. Eu fiquei tipo, porra, tô curioso. Aí estreou, eu assisti o primeiro episódio e falei, caralho, isso é bom. E aí eu comecei a conversar com pessoas que eu conheço que assistem a série. Elas falam, então, o criador falou que a partir do sexto episódio ele vai mudar a temporada inteira e vai ser um twist que vai subverter tudo. Eu falei, aí eu continuei assistindo. Não me dá medo. É muito engraçado porque eu conheço duas pessoas que assistem a série que não conseguem assistir ela de noite porque elas ficam com medo. Eu só fico tipo... Cara, eu assisti essa série, sei lá, 3 horas da manhã, outro dia, e tipo, cara, foda-se. Eu realmente não me importo, não senti nada. Mas, cara, ela tá muito interessante o que ela tá fazendo. Eu quero muito ver, porque o sexto episódio estreou essa semana, e aí eles realmente mudaram tudo o rumo da temporada, e tem bastante potencial pra onde que ela tá indo. Passa na Fox, né, se eu não me engano? Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Essa é a série que a Lady Gaga participou de uma temporada? Sim, sim, ela participa de... Foi nessa série que eu fui descobrir como que é a aparência da Lady Gaga. E ela é... Porque boa, me fala... Então, ela aparece em, sei lá, 3 cenas e ela tem umas 2 falas. Eu não sei dizer se ela é uma boa atriz ou não pela série. A Amanda me falou que nas outras temporadas que ela participa, ela é boa atriz. Nessa eu não sei. Ah, não, sim, sim. Ok. Mas não, eu acho que do que tem de relevante dos filmes de terror que eu vi, além de eu ter visto pela primeira vez Sexta-feira 13 e... Olha, eu esqueci de colocar Sexta-feira 13 na... Eu esqueci de colocar Sexta-feira 13 na lista dos filmes que eu assisti. Mas eu assisti o Sexta-feira 13 e eu assisti o... Hora do Pesadelo pela clássicos, primeira vez. Clássicos do terror. Eu achei Sexta-feira 13 bem ruim. Pô, o primeiro... Bem ruim. Mas bem ruim com força. eu já sabia o twist de quem era o assassino, mas mesmo assim, cara... Era muito engraçado porque toda vez que alguém ia morrer, entrava uma câmera em primeira pessoa e ficava tipo uns 2 minutos a câmera seguindo a pessoa... Pra depois a pessoa simplesmente olhar com a cara de susto, assim, e aí ela morre e é tipo, cara, não tem peso nenhum. Teve um dos protagonistas que ele é tão merda que ele morreu assim. Só aparece ele morto depois. No, e eu fui tipo, ai meu Deus. O Hora do Pesadelo eu gostei um pouco mais. Mesmo tendo largado o... A ideia dos 31 filmes, eu ainda deixei eles, o Sexta-feira 13 e os Hora do Pesadelo, que eu não vou ver todos, porque tem filme pra caralho dessa merda, mas eu vou assistir os que as pessoas falam que são os mais importantes e tal, e eu quero muito assistir Jason X. Cara, Jason X, ninguém merece Jason X, cara, é muito caído Jason X. Assim, você pode ver pela galhofa e tal, mas é muito zoado, cara, é tipo assim, ah, nós temos esse cara aqui, tipo, ó, esse matador, vamos descongelar esse cara aqui, porra, não tô nada pra fazer, vamos descongelar esses brutamontes aqui, é muito doido. Eu assisti também, pela primeira vez, Hellraiser. Ah, o Pinhead? Não, isso aí. Pode crer. É bem diferente do que eu achei que fosse ser. Eu achei que ia ser um... achei que ia ser um negócio, tipo, um negócio muito satanista do pessoal. Mas tem muito mais tons de uma história sobre sadomasoquismo do que realmente um negócio... Sei lá, eu achei que eles iam pro inferno e toda uma coisa... Não é tão assim... Mas por que eu assisti Hellraiser? Porque eu queria assistir o Hellraiser 5. Uhum. E por que especificamente o 5? Porque o 5 é dirigido pelo Scott Derrickson. Quem é Scott Derrickson? O cara que dirigiu O Exorcismo de Emily Rose, que eu também assisti. Ótimo. Ela tem um bom filme de tribunal. Um ótimo filme de tribunal. E é o cara que, como a gente não pode deixar de falar, dirigiu o Doutor Estranho. E então eu literalmente nesse ano eu assisti todos os filmes dele antes de assistir o Doutor Estranho, que eu já comprei os ingressos pra eu ir na pré-estreia. Ai, cara, aqui eu vou ter que esperar um pouquinho mais, né? Porque eu acho que não vai ser em... Quando que é Doutor Estranho? Em dezembro? Se não me engano? Não. Novembro, dezembro, 3 de novembro. É Rogue One, né? Ah, é. Eu não tô muito animado pra Rogue One, não. Eu também tô. Eu gosto de Star Wars, mas eu gosto de Star Wars porque ele é samurais no espaço. Eu não gosto de tirinho ou piu-piu. Então... Piu-piu é foda. Eu não tô tão animado. Mas, assim... Quando você reunia seus amigos no colégio, assim... galera sempre tinha uns papo errado às vezes, sabe? A negada tá lá junto e tal, e começa a falar assim, pô, tem um jogo, já começa assim, né? Tem um jogo que a gente pega um compasso e a gente consegue falar com os espíritos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Quando você tava no colégio. Aconteceu? Não. Seu colégio, nossa, seu colégio é da igreja. Eu sou da igreja e seu colégio é porra. Essa galera é muito, muito do bem. Eu tinha uma amiga que fazia um negócio com um copo, que ela enchia o copo d'água, colocava tipo um pêndulo em cima, e aí dependendo do quanto ele balançasse, ele dava uma resposta. Nunca dava certo. E nunca era um negócio maligno e nunca dava certo. Era tipo, é. Mas não, eu sou o ateu prático, tipo. Eu não acredito que nada disso exista. Mas! Caso exista, é melhor a gente não mexer com isso, então vamos só deixar quieto. Assim, não tem muito. Por quê? Por que eu vou querer pegar uma tábua com todas as letras do alfabeto e tentar me comunicar com alguma coisa? Eu acho que vai dar alguma coisa? Não. Mas vai que eu tô errado. Eu não sou uma pessoa inteligente o suficiente pra dizer 100% de chance de nada acontecer. Então vai que esse 0,1% de dúvida, tipo, alguma coisa sobrenatural de fato acontece, você, tipo, eu prefiro deixa isso longe. Cara, criança é um bicho foda. Caraca, se a gente for parar pra pensar hoje, a gente não, você não, que você já falou, mas cara, eu brinquei de brincadeira do compasso, que você sabe como é que é do compasso, né? Vai lá, tem a folha, não, as letras do alfabeto, sim ou não, e numerais, né? De 0 a 9. Uhum. Aí você pode fazer perguntas, aí pra você sair da brincadeira, você tem que, teoricamente, o espírito tem que te deixar sair, né? E tem que liberar pra você sair. E presenciei a brincadeira do copo, só que não esse copo seu da que você acabou de falar, mas um copo assim, que é a mesma, uhum, na verdade, é praticamente a mesma premissa do papel com letras, números e o copo, a galera bota, uhum, o dedo no copo lá, faz a pergunta. Ah, o outro. É, digamos que, acho que tem ramificações das mesmas brincadeiras, né? Só que esse, meu caro, esse aí foi foda, porque isso não é uma mentira. A galera tava brincando com essa parada. Eu não tava brincando, tava só observando. Eu lembro que era até o meu irmão mais velho com os amigos dele lá, estavam brincando. E a gente, menor, tava só observando. A galera brincando e tal, metendo o dedo no copo lá, o copo. Eu não sei se a galera empurrava, né? Porque todo mundo botava o dedo no copo e o copo andava. Mas, né, vamos lá. Vamos acreditar que, teoricamente, sim. Cara, o copo estourou, velho. Sério mesmo, estourou. Eu não sei como é que o copo estourou, mas foi sinistro. Imagine só, um beco cheio de criança lá, e era de noite, né? Fazendo a brincadeira. Olha, quando estourou, mano, foi barata voa. Nego saindo correndo pro lado, pro outro, aquela confusão toda, e a mãe gritando, criança, tá maluco, filha daquela. E foi uma doideira foda. Porque, assim, foi uma das paradas, assim, sobrenaturais que aconteceu. Já aconteceu uma coisa sobrenatural, assim? Assim, porra, caralho, isso foi sobrenatural. Não. Isso aí foi sobrenatural. Porque tinha... Cara, você lembra daquele site, na época, no começo da internet, que você só acessava fliperama.com.br, o site da UOL? Tinha um site que se chamava assustador.com.br. Você conhece? Ah, sim, minha irmã gostava bastante. Porra, eu tenho que conhecer essa irmã. Essa irmã é das minhas, na moral. Cara, esse site aí era assim: muitas fotos de acidentes. Ah, cara, ela era apaixonada em ver as fotos dos Mamonas. Eu só ficava tipo: eu não quero ver gente morta, cacete. É verdade, esse site tinha as fotos dos assassinos. E engraçado é que se você for. Acho que o Assustador não tá no ar ainda. Ainda. Não, tipo, deve ter acabado há muito tempo. Mas hoje em dia, qualquer coisa que você coloca na internet, vem alguém comentar lá, não. Ah, é fake, montagem, e etc e tal. Cara, naquela época, a gente assistia aquilo e achava que era verdade. A gente via as fotos assim, caraca, mano, fantasma, mano, porra aí. Hoje em dia, pra você ter um site assim que tem esse tipo de conteúdo, tem que ser uma coisa muito, muito boa mesmo, porque tem muita coisa assim que era montagem descarada, sabe? Só pra ter acesso. É, eu, Eu lembro que tinha a história, tipo, de uma foto da menina que ela tava flutuando, que não sei o que, e você tinha que olhar. E na real era só um gif que de repente a menina voava na sua cara e todo mundo gritava. E eu falei, caraca, Rodrigo, você, nossa senhora, é que você lembrou disso. E agora eu não vou conseguir dormir. Eu lembro, era a menina no corredor. A menininha no corredor com os olhos brilhantes. Caralho, Rodrigo, meu Deus, estou lembrando das lendas da internet, cara. Isso dá um cast muito bom. Isso é uma nostalgia do terror. Cara, era o seguinte, tinha a lenda dessa foto que você não podia olhar mais que, se eu não me engano, 5 segundos para essa foto. Porque senão você morria, não, você ia se matar, uma coisa assim. E, cara, eu não conseguia, eu olhava assim 2 segundos e parava, né? Caralho, eu tinha muito medo dessa mina, porque era uma foto da menininha meio flutuando assim, e segurando uma boneca, talvez. Foi isso mesmo, foi. Caraca, cara, na moral, se quem tiver escutando esse cast aí, coloca no Google aí, bota assim, foto da menina. Deixa eu ver, foto da menina no corredor. Com os olhos brilhantes. Aí você acha, com certeza. Você lembra daquela lenda do Orkut, que era... caralho, Teresa Fidalgo? Teresa Fidalgo? Acho que era Teresa Fidalgo. Meu irmão, que era o seguinte, que vinha uma mensagem lá, e você, pum, aí você tava lendo, e você, no meio da mensagem, você, cara, caí na corrente, fudeu. Que era da Teresa Fidalgo. A mina que morreu, se eu não me engano, ela morreu com, sei lá, atropelada. Ah, uma coisa assim, ela morreu, cara. E se você não passasse a mensagem para sei lá, 30 amigos, ela ia te pegar. Ô, velho, tinha medo dessas paradas. Eu lembro da corrente que era... Acho que o nome da menina na corrente era Samara também, que mostra a falta de originalidade do caralho. Que ela tava andando de bicicleta e ela caiu no arame farpado. Isso! E aí o dono do terreno ficou olhando pra ela enquanto ela morria sangrando, e aí você tinha que repassar a mensagem, senão você morria no arame farpado também. E aí isso eu só achava ridículo, e eu morria de rir dessa história. Cara, tipo, isso é muito exagerado. Ah, cara, depois que eu tava um pouquinho mais velho, eu e um amigo meu, o saudoso Manga, a gente criou uma corrente dessa, que era do Albino da Garrafa. A gente inventou uma história do cara que era albino e tal, que tava na festa. Aí rolou uma briga lá e o cara deu uma garrafada na garganta dele, ele morreu. E se você não passasse também pra 30 pessoas, você ia ter uma visitinha no Albino da Garrafa. Pra gente ver que quantas coisas assim que a gente tinha medo, que se a gente for parar pra pensar hoje, foram coisas bobas, e que assim, criança tem uns medos assim que a gente não consegue entender, né, cara? Tipo, eu fico pensando muito, sabe? Lembra daquelas coisas assim de escutar das mensagens subliminares? Lembrei aqui, mensagens subliminares. Lembro. Caralho, era um tal de... Eu tinha medo, eu tenho até hoje tenho medo da Xuxa. A Xuxa é meio sinistra. Lembro que a gente escutava o CD dela ao contrário e tal. Aí tinha umas mensagens lá muito loucas. Você já chegou a escutar alguma coisa assim ao contrário? Dessas mensagens famosas? Já. Já, eu já ouvi a maior parte dessas coisas. Eu só fico tipo... Pra mim, isso é mais tipo um teste de Rorschach, que você vê o que você quer ver. Sim, sim. Igual, na versão dublada de Rei Leão, quando o Scar, que é o vilão, morre, ele grita alguma coisa, só que é meio abafado, é difícil de ouvir. Então, dá pra você, se você quiser interpretar que ele tá gritando, eu acho que ele grita "a culpa não foi minha", mas ele grita, a forma que o som foi mixado é tão estranha que dá pra você ouvir "mas eu sou bicha". Mas eu sou bicha? Então... É uma coisa que... Aí vai muito da sua interpretação do tipo... O que você quer que aqueles barulhos signifiquem pra você. E aí eu acho que é um negócio que funciona mais ou menos... com som de coisa invertida. Igual... Quando eu era pequeno, na porta de madeira do meu quarto, eu podia jurar que tinha um rosto lá, por causa dessas deformidades estranhas da madeira. Tinha um negócio, tinha duas bolinhas e um coisinho que parecia uma boca, e eu via aquilo como um rosto, mas tipo, não era um rosto, era só uma madeira. Você tá tentando ver formato de coisas nas nuvens, sabe? Tipo, não é um negócio que de fato existe ali, é só você tentando processar isso de um jeito que seu cérebro... Aí você não conseguia dormir? E aí é mais ou menos como... Não, eu... Até porque eu não ficava olhando pra... Não, mentira, não era nem a porta do meu quarto, era a porta do banheiro da suíte do meu quarto. Então eu não tinha contato visual direto com ela. Mas é muito bizarro porque... O meu medo da Samara era muito idiota, porque eu tinha medo de dormir na época que eu não tinha uma televisão no meu quarto. Então, tipo, não faz sentido nenhum. Se eu parasse pra ver a lógica por trás da Samara, não tinha como... Eu tinha medo dela aparecer debaixo da minha cama, eu, tipo, não é assim que a Samara funciona, ela sai de televisão. Sabe, hoje, agora que eu tenho uma televisão de 32 polegadas no meu quarto, dá pra sair um ser humano pequeno daqui. Dessa televisão dá. Dessa dá. Mas naquela época não, e quando eu assisti o... Quando eu comecei a assistir o Massacre da Serra Elétrica Party, quando falaram, isso é baseado em fatos reais, eu acreditei. E aí fala, porra, nunca. Minha irmã falou, porra, nunca prenderam o cara. Eu ficava com medo de, sei lá, o cara vai aparecer aqui em vídeo de fora. Sendo... Eu não tinha noção que, tipo, isso aconteceu, sei lá, no Texas, que é um estado dos Estados Unidos, lá na casa do cacete. Sei lá, nos anos 70, e essa história nem é de fato tão real assim. E aí, sabe essas coisas que quando você é criança não para de pensar? Ah, mas... Cara, quando eu era criança, eu achava que São Paulo ficava nos Estados Unidos. Sério? Por quê? Porque que acontece? Tipo, você fala, porra, eu quero ir na Disney. A Disney fica nos Estados Unidos. Ah, porra, eu quero ir, sei lá, na Broadway, em Nova York, fica nos Estados Unidos. Ah, eu quero ir em São Paulo, porque também tem, sei lá, o parque do Beto Carreiro e tem o tem, sei lá, o parque da Mônica. Eu falo, porra, eu quero... Aí, deve ficar nos Estados Unidos também, tudo que é legal fica nos Estados Unidos. Então, pra mim, São Paulo fica nos Estados Unidos. Aí, eu eventualmente, descobri, não, São Paulo fica no Brasil. Eu fico, tipo, eu achava que ficava nos Estados Unidos. Porque pra mim tudo que era legal ficava nos Estados Unidos. Então eu presumi que São Paulo ficava nos Estados Unidos. Não, você falou de Rei Leão. Você lembra daquelas mensagens que passavam assim, as imagens das estrelas lá no Rei Leão? Sim, não é estrela, é tipo uma poeira que o Simba levanta que faz FCX, alguma coisa. É um negócio da FHX, alguma coisa assim, que era da companhia que fazia engenharia de som do filme, que as pessoas liam set. É verdade. Só que era outra coisa. Ah, mas... Tem o castelo da Pequena Sereia, que todo mundo diz que é Bianca. Da Pequena Sereia é pesado, mas o que é real mesmo é do Bernardo e Bianca, né? Que tinham realmente uma foto. É. Por quê? Sim, realmente. Eu há pouco tempo saiu uma entrevista com o cara que colocou aquilo lá e ele explicou, porque eu não lembro agora, mas eu tipo, era tipo, pô, achei que ninguém ia ver, achei que ia ser engraçado colocar, alguma coisa engraçado, assim. Filme de criança, porra. Esse cara tá filha da puta, né? Porra, na moral. Nessa pegada de mensagens subliminares, você assistiu aquele filme do Sam Raimi, o Arraste-me pro Inferno? Não, eu comecei a assistir ele e eu parei porque eu não gosto de terrir. Terrir, eu não sei, desculpa a minha ignorância. Terrir, o que é terrir? Terri é filme de terror com comédia. Ah. Aí é terrir. Porque você ri dele. Eu não costumo. Eu acho meio caído. Então eu. Quando eu começo a ver que ele vai desambar pra galhofa propositalmente, eu paro. Porque porque ele pode ser visto com. Tipo assim, com um olhar de. Tipo assim, a mina, ela tinha um complexo com peso, né? Ele pode ser visto não como um filme de terror, mas assim, um filme que, na verdade, é a luta da mina contra a balança, né? Porque tudo... É tipo assim, a cigana, se não me engano, ela joga uma maldição na mina. Aí acontece altas aventuras, altas situações sobrenaturais com ela, Só que são situações assim, tudo relacionado à comida, né? Larvas na comida, alguém tipo puxando coisa da boca dela, empurrando a mão contra a garganta. Você chegou a pegar essas referências? Não, eu parei bem no começo, quando tava parecendo. Eu já sabia que ele tinha um foco maior na comédia, eu assisti o começo, eu falei, porra, você tá ficando muito galhofa, e eu parei, falei, vou fazer outra coisa com o meu tempo. Assista que você vai. É legal. Veja. Você acha que hoje nós estamos enfrentando uma crise no terror? Cara, eu acho que. Eu parei de sentir. Eu particularmente parei de sentir medo de filme de terror. Então eu tenho sentido que é tipo. Ah! Essas coisas não dão. Eu sinto que. Mais ou menos. Porque eu acho que principalmente na pegada do. Qual que é o nome do cara? Ah, pera, deixa eu pegar aqui. Os filmes do James Wan. Eu acho que o James Wan ele tá dando uma boa revigorada no terror. Eu acho que as coisas que ele faz são. Eu não sinto medo de, por exemplo, Invocação do Mal, mas eu vejo eles como bons filmes, eles são. Eles são filmes bem fotografados, bem dirigidos, o roteiro para um filme de terror que normalmente são os protagonistas mais burros da história da humanidade. Eles são bons roteiros, eu acho que ele consegue fazer uma justificativa boa para porque as pessoas estão agindo que nem completos imbecis. Então eu sinto que ele tá tentando dar uma revigorada no terror, mas ainda assim eu acho que ainda tem muita merda por aí. Mas eu não sei. Eu não acho que o terror tenha sido bom pra começo de conversa em nenhum momento. Então eu acho muito difícil. Porque, sei lá, se você pegar meus filmes de terrores favoritos, a maior parte deles é mais sobre outra coisa do que o terror. Tipo, o Alien, que é uma ficção científica com terror. O Labirinto do Fauno, que é. Eu nem sei se o Labirinto do Fauno não é propriamente um filme de terror, ou se ele é mais uma. Um conto de fadas sombrio, mas independente. Eu considero ele. Se ele for um filme de terror, ele tá entre os meus filmes de terror favoritos. E aí tem, sei lá, o Chamado e o Mama, que são outros dois filmes que eu gosto bastante de terror. Mas tirando isso, a maior parte eu acho. Porque assim hoje nós temos uma caralhada de filme do found footage, né? Depois do Bruxo de Blair foi aquele estouro e tal, aí ficou meio saturado. Sim, eu vi esse ano pela primeira vez Bruxo de Blair. Gostou? Jesus, que filme ruim, puta que me pariu, sabe? Cara, eu entendo, é importante, é engraçado porque eu ouço a história da minha mãe e da minha irmã que foram ver esse filme no cinema achando que era elas não sabiam nada do filme porque, sei lá, 99 não tinha internet, mas não era tão tipo difundido como era hoje. Aí elas foram e começam o filme e falam, ah, porra, então a gente achou esses vídeos aqui e juntou. Então, elas dizem que saíram chorando do cinema porque acharam que era de verdade. Então, eu imagino que pra elas foi uma experiência muito foda, mas pra mim, sei lá, 17 anos depois, vendo porque ia sair uma continuação, eu assisti e falei, caralho, isso é muito ruim. E de repente, as pessoas ficando perdidas naquela floresta, só pensando, cara, não, vocês encontraram um rio, desce o rio. É só descer. Eu nunca entrei numa floresta na minha vida, eu espero nunca na minha vida ter que acampar. Mas eu sei que se eu ficar perdido, você acha alguma coisa assim como um rio e você segue ele, porque eventualmente você chega em algum lugar. Mas não, eles pegam o rio e falam, foda-se, vamos continuar andando aleatoriamente pela floresta. Porque essa é a resposta certa pra se fazer numa situação dessas. Eu só ficava tipo, para, não, não, sabe, tipo... Eu sou a pessoa mais urbana do mundo. Eu sei que numa situação dessas você acha o rio... Você desce o rio porque, no mínimo, você vai chegar no mar. Se você perdeu tão loucamente, você vai eventualmente chegar no mar e, sei lá, você pode seguir a costa até algum lugar. Mas não fica andando aleatoriamente pela floresta, você só vai se perder mais. Vocês tinham um rio, vocês podiam. Esse filme podia não ter acontecido se vocês só tivessem pensado em descer. É que eles rio. Não assistiam Discovery Channel, não, pro Bear Grylls, a prova de tudo. Se tivesse assistido, saberia dessa dica aí de sobrevivência, porque. Mas eu também nunca assisti Bear Grylls, cara. Eu só tenho um senso. Eu só tenho um bom senso, sabe? Tipo, o rio desce pro mar. Se você seguir o rio, vai chegar em algum lugar. A maior parte das cidades são fundadas perto de onde tem água. Então, se você for descendo o rio, você eventualmente acha uma cidade, porque é uma fonte de água. Os seres humanos precisam de água pra beber. Se você for descendo o rio, você não vai morrer de sede, porque você tá do lado do rio. É isso, hein? Porra, tô orgulhoso. Você é o cara da sobrevivência. Porra, é bom demais. Não, eu sou o cara do bom senso. Você não precisa ser muito inteligente pra pensar nisso. Tá certo, tá certo. Cara, dos estilos de filme, assim, qual que você acha que tá mais, tá na frente dos outros? Os assassinos, fantasmas, barras, sei lá, aparições, demônios, zumbi entra como filme de terror? Não, entra sim porque eu vi, porra, eu acho que aquele filme, como é que é o nome do filme, meu Deus? A galera, tem zumbi, eles entram na casa... E é do Romero, o nome do filme. É... Caralho, esqueci. Ah, é alguma coisa dessa madrugada não, dos mortos, manhã noite dos mortos. Noite dos mortos vivos. Acho que é a noite dos mortos vivos. É, cara, é um filmaço, cara. Que filme foda. Eu nunca vi nenhum filme do Assista. Romero. Mas então, de filme de terror, eu prefiro filme de... assassino. Porque eu não acredito no sobrenatural. Então, normalmente, você é tipo, ah, ok... Se é um monstro, é tipo, ah, ok, um monstro não existe, beleza. Mas quando é uma pessoa de verdade, tipo, gente maluca existe de verdade. Gente maluca é um motivo pra você ter medo de andar na rua. O diabo não. Então, eu tava ouvindo um podcast tem alguns meses, que é o Lore, tipo, de folclore. Uhum. Cara, quando eu descobri que folclore é a mistura da palavra folk e da palavra lore... É, porque folk significa povo, e lore significa história, e folclore é a história do povo. Cara, minha cabeça explodiu quando eu descobri isso. Sim, foi tipo, eu tava tirando um cochilo de tarde, por algum motivo eu tava pensando na palavra folclore, aí eu separei, assim, o folk e o lore. Eu falei, cara, folk em português significa povo, lore significa história. Então folclore é a história do povo. Eu fiquei tipo, caralho! Caralho! Como eu não pensei nisso antes, o caralho! O pode ser também popular, tá ligado? Então, tipo, história popular... Tá... É, sim, então, é povo popular, essa coisa. Eu fiquei tipo, caralho! Minha cabeça explodiu aquele dia. Aí eu tava ouvindo o Lore, que é um podcast de, meio que de terror, que o cara conta umas histórias bizarras que aconteceram ou não. Infelizmente, os últimos episódios têm sido muito sobre coisas... supostamente sobrenaturais, que é meio sem graça. Mas eu costumava ouvir ele antes de dormir. Nossa, que saudável. Teve um dia que eu ouvi... ele tava falando de um assassino em série que teve nos Estados Unidos, acho que nos anos 90, que ele atacava umas casas aleatoriamente sem muito motivo, e aí ele tampava os espelhos, era uma parada muito bizarra. Aquele negócio me deixou honestamente com medo. Aquele foi um episódio muito bom. Eu fiquei tipo, caralho, isso foi muito legal. Também tinha episódio de um cara que ele montou... Que ele criou um hotel, só que no hotel ele... No sótão do hotel ele fazia experimento com as pessoas que ele... Ele via que era alguém que tava tipo... Ah, eu tô viajando, ou eu tô com pouco dinheiro, sem a família. Ele matava essa pessoa e escondia ela no sótão e fazia experimento com o corpo delas. Porque eram pessoas que ninguém ia sentir a falta. Cara, é um podcast muito maneiro. Então eu tenho mais medo de coisas... Coisas humanoides, porque, por exemplo, se é uma coisa de espírito, se é, por exemplo, Sobrenatural, que é do James Wan também, você já viu? Não, falam que é muito bom, mas eu ainda não vi, cara. Então, ele é um filme muito bom até o momento que aparece um diabão vermelho, que aí é só ridículo. Porque quando é tipo, ah, porra, tem uma mulher e tal, toda de branco, que é muito bizarra, eu falo, porra, isso dá medo, porque, sei lá, parece uma pessoa de... Aí, de repente, tem um cara vestido de diabão, eu falo, porra! Sei lá, isso virou só agora uma coisa de fantasia, sabe? Você perdeu muito do que me dá... Seres humanos me dão medo, monstros, não. Então é uma coisa assim, tipo, a Samara me dá medo. Se você coloca o, sei lá, o Babadook, que é um monstro gigante bizarro, não. É só um monstro gigante bizarro. É que nem, sei lá, um dragão num filme de fantasia. Não tem muito efeito. Mas se você coloca um... Cara, se você coloca uma criança bizarra, não tem nada mais assustador do que uma criança bizarra, cara. Verdade. Ainda mais no corredor, hein? Segurando a boneca. Sacanagem. É sinistro. É sinistro mesmo. Porque, assim, se for pra gente analisar aqui rapidamente, você falou que o sobrenatural não te afeta tanto. Mas e o sobrenatural invisível, como uma atividade paranormal 1, onde não existe... Você não vê. Você fica só... naquela tensão, aí uma porta abre, isso te afeta ou não? Você, foda-se, não é nada. Eu nunca vi Atividade Paranormal. Porra. Eu vi o 2, eu vi o 3 e eu vi aquele que a gente viu junto no cinema, 3D, que é uma merda terrível. O 3D não me deu medo nenhum. O 2 eu também assisti no cinema com os amigos meus e cara, eu gosto muito da experiência de assistir filme de terror no cinema. Porque as pessoas, quando tomam susto, elas tendem a rir. Ou fazer uma piada pra tentar descontrair. E aí, eu gosto muito desse clima, tipo, as pessoas tentando se descontrair do medo. Eu acho isso muito divertido. Eu gosto... Eu tenho um amigo que ele é muito escandaloso. Toda vez que ele toma um susto, ele grita e pula e é uma loucura. E aí, tipo, cara, assiste filme... Algumas semanas atrás eu levei o PlayStation 4 na casa dele, a gente foi jogar a demo do Outlast 2 e do Resident Evil 7. E cara, foi muito bom, porque ele tomava uns sustos e eu tomava susto dele gritando. Porque ele gritava e pulava tão alto, do nada, que eu tomava susto dele. Da reação dele, não do que estava acontecendo na tela. E aí a gente ria, morria de rir, então eu gosto muito. E aí Atividade Paranormal 2 foi isso, foi tipo, ele tomando uns sustos e a gente rindo da cara dele. Pode crer. Sabe, você chegou a ver a Bruxa? Porra, vi, filmasse, pô. Recomendação do cara lá, esqueci o nome. Então, Mestrando. Eu vi no cinema e pra mim foi um filme de comédia, porque eu e os meus amigos, a gente não parava de zoar o filme o tempo inteiro. Tipo, o pai da família, ele parece o Nicolas Cage. E aí a gente começou a falar, cara, o Nicolas Cage. E aí teve uma hora que ele aparece, sabe, com o cabelo solto, ele tem um cabelo comprido. Eu falei, cara... Não é só o Nicolas Cage, como o Nicolas Cage Jesus. Caraca. E a gente não conseguia parar de rir do filme. E aí tinha a merda do cabrito, que a gente ficava rindo dele, cara. Aí a gente saiu do filme, eu tava num grupo de 4 pessoas, eu e mais 2 amigos, a gente saiu morrendo de rir, um outro amigo nosso saiu muito puto, vocês estragaram o filme. Vocês ficaram fazendo piada e rindo o filme inteiro. Vocês não entenderam. Eu fiquei tipo, cara... um dia em casa eu vou assistir isso sozinho, como um filme de terror, mas nessa experiência coletiva, eu fui o jovem chato que ficou comentando o filme inteiro e achando muito engraçado, porque as piadas que a gente fazia estavam muito boas. E aí, toda vez que eu olhava pra aquele cara como Nicolas Cage, eu não conseguia levar ele a sério. Então foi muito divertido pra mim. Eu não vi ele como um filme de terror, eu vi ele como um filme de comédia. Ah, eu imagino que quem tava na sala comigo deve ter achado que eu era uma pessoa detestável, mas eu me diverti e eu não ligo porque que os outros estavam achando. Ah, assistir com a galera é uma outra experiência, né? É muito foda quando a gente vai com os amigos assim e tem esse tipo de experiência. Mas você assistiu um outro filme, né? Que você for parar pra assistir ele um dia, você vai ver que filme é maneiro, um bom filme. Bom filme, teve algumas críticas, né? Ah, não, sim. Eu achei ele um bom filme. Eu achei que ele conseguiu criar uma tensão maneira. Tipo, sei lá, tinha o coelho. Toda vez que o coelho aparecia, a gente fazia uma piada com o coelho. Tipo, porra, cadê o coelho? Quando o coelho vai voltar? Cadê o... Porra, o coelho virou uma mulher gostosa. O que houve? O moleque vai morrer comendo a mulher gostosa, né? Tipo, tem maneiras piores de se morrer nessa vida. Então a gente ficava fazendo essas piadas e foi muito engraçado. Ia completamente contra o espírito do filme, mas foi muito engraçado. Cara, tem a cachaça de terror que eu tomo, que se chama Atividade Paranormal, que eu tô acompanhando essa história só pra saber o final, sabe? eu já comecei a assistir essa porra. Então, vamos até o final, sabe? Aquele sentimento, ah, vamos até o final. Tá entrando nessa nesse turbilhão de bosta, a gente vai e se joga até o pescoço. Como alguém que leu Bleach por 10 anos, eu sei como é. Eu tô é nessa é aí, esperando acabar. Vamos ver quando vai acabar. Eu achei que aquele que a gente avisa no cinema era o último. Tem mais, né? Tem mais aí, ó. Com certeza tem mais. É provável. Aí eu assisti o terceiro, eu assisti com a Camila. Nossa. Porque ela não queria ver, porque ela tava com medo. E eu falei, sua mãe me fez assistir muito filme de terror quando eu não queria sentir medo. Então agora você vai sofrer pelo que sua mãe me fez sofrer. E foi muito engraçado que Atividade Paranormal, ele começa como um filme bem quieto e tal, com o lance de, tipo, ah, é a família se mudando e nada acontece, aí de repente as coisas vão acontecendo muito devagarinho. Aí na primeira metade que a minha tava, vamos tirar isso, tá muito chato. Eu falei, não, vamos continuar assistindo. Mas tá muito chato, nada tá acontecendo, eu sei que nada tá acontecendo, Camila, a gente vai continuar assistindo. Aí de repente quando começaram a assistir, começaram as coisas, tipo, eu tô com medo, vamos parar de assistir isso. Eu falei, não, agora a gente vai até o final, filha. É criança traumatizada. Alô? Aí foi isso. Foi assim que eu assisti de Atividade Paranormal. Mas eu não vi o primeiro, eu não vi. Eu não entendo. Eu entendo muito pouco do que eu consegui pensar dos três. Eu, tipo, sei lá. Eu sei que tem um culto de bruxas querendo invocar o Satanás que chama Toby. Um péssimo nome pro Satanás. Senão, eu jamais teria medo do Satanás se o nome dele fosse Toby. Precisa arranjar um nome melhor, um nome um pouco mais assustador. Pô, eu tive a namorada que o cachorro dela se chamava Toby. Toby. Era Toby e Tamara. Só. Se liga nos nomes, se liga nos nomes. Meu Deus. Acho que vai ter mais um filme, acho que pra fechar, se eu não me engano. E depois, né, tá bom, né, porra, já deu já, né, porque, porra, cara, tá umas viagens danadas. Teve uns dois spin-offs, eu acho. Não, na verdade... É, eu sei que tem um em isso, Tóquio. Isso, eu assisti o de Tóquio, teve um que era Marcados pelo Mal, uma parada assim, que era dos maluquinhos mexicanos, eu não lembro. Só sei que... A galera falou muito mal do de Tóquio, mas eu gostei. Ah, sei lá, eu gosto de tudo que vem do Japão, né, então, tipo... Eu gosto, tipo, Velozes e Furiosos em Tóquio. Eu gosto da Atividade Paranormal em Tóquio. Tóquio Drift é o melhor Velozes... Tóquio Drift é muito bom, cara. Pra caralho. É muito foda. É um bom filme. Eu gosto pra caralho de Velozes e Furiosos. É um negócio que... É a minha taxa de estupidez admitida. Né? Tipo, isso aqui é imbecil. Isso aqui é bobo, eu adoro essa merda, sabe? Tipo, eu tenho. Como eu não comprei. Como eu tô esperando eventualmente a série acabar, eu espero que ela nunca acabe. Eu tô esperando ela acabar pra eu comprar no formato que sair na época, sei lá, Mega Ultra Blu-ray ou qualquer nome que seja essa porra. Mas enquanto isso, eu tenho todos os filmes em 1080p no meu HD externo, sei lá, ocupando uns 30 GB do meu HD. Os sete filmes. Sete. O último foi sétimo. Foi sete. E não, eu ia fazer uma maratona esse ano, assisti os dois primeiros, que devem estar entre os piores, e eu parei antes de assistir o melhor que o Tokyo Drift, por algum motivo. Todos os dias, quando eu pego o trem, eu tô entrando dentro da universidade, eu penso na música do começo do filme, em Tóquio, né? Que ele entra no colégio. Que eu não vou cantar, obviamente, né? Mas... E eu me sinto muito que nem ele, sabe? Porra, tô aqui, sou um estrangeiro e tal. E... Já foi chamado de Gaijin? Gaijin... Teve um... Deixa eu ver, quando foi isso? Foi em algum lugar que eu fui jogar futebol ou fui jogar algum tipo de esporte que alguém foi... Tava conversando. Aí alguém falou pra mim assim, ah, você quer lá Gaijin? Eu falei, Gaijin de arimasen. Gaikokujin. Porque é pejorativo, né? É, Gaijin é pejorativo. Mas um pejorativo como, sei lá, talvez, não sei, um gringo? Eu acho que você acha gringo pejorativo? Eu acho pejorativo gringo. Ah, depende do contexto. Ah, sei lá, chegar pra pessoa, tipo, sabe, Max Payne. Ei, gringo! Tipo, é, não dá, né? Tipo, porra. Sei lá. Mas na vez, depende do contexto e de quem é a pessoa que você tá chamando, assim. Sei lá, igual, tem gente que pode achar quando a gente fala, sei lá, do Eiichi, do Yusaku, chamar eles de os japas, pode soar pejorativo pra algumas pessoas, mas a gente, quando a gente fala eles como os japas, a gente não tá sendo pejorativo, a gente só tá falando... A gente já tá com preguiça de falar os japoneses, é, então verdade. A gente corta umas sílabas. E fala os japas. Nossa, é engraçado que, tipo assim, a gente sofre esse tipo de preconceito... por ser estrangeiro em qualquer lugar do mundo, cara. Você pode, sei lá, vai pra Suíça, você vai sofrer preconceito. Não um preconceito, assim, pesado, mas você consegue pescar algumas coisas, sabe? De você entrar numa loja, assim, as pessoas olharem pra você diferente e tal. Mas eu acho que... eu não acho preconceito algo legal e tal, mas... Não vou morrer por causa disso, sabe? Acho que faz parte. Eu acho que se existe isso é porque alguns brasileiros fizeram merda e deixou uma fama, né, não tão legal aqui no Japão. Mas é engraçado que tem um lance aqui que, tipo, às vezes quando entra brasileiro ou latino, alguma coisa assim, em alguma loja, eles colocam música, por exemplo, eu sei que... Foi muito engraçado. Eu entrei na loja, do nada, assim, porra, começou a tocar MPB. Oh, caralho. Será que isso é tipo um quadro? Aí apareceu um japonês com um sombreiro e um bigode falso, assim. Eu falei, porra, caralho. Como Olá, assim? Amigo! Tô com uma MPV aqui do nada? Será que isso é um código? Tipo, fica de olho nesse cara marrom aí. Fica de olho nele. Porra, sei lá, né? Acho, tipo, muito curioso. Mas pode, né, ser. Porque, porra, né? Não é todo dia que a gente sofre um preconceito. Mas não, MPB em especial é porque eu sei que o japonês gosta muito de jazz. Então, e MPB tem uma vibe meio jazz, então talvez o cara só estivesse ouvindo de fato o MPB, eu não sei. Sei lá. Foi na Combine, né? Mas... Talvez. É, Combine é um lugar mais assim, tá com as musiquinhas, mas... Normalmente aqui, eu achei isso muito engraçado, toca muita música americana. Tipo, eu quero entrar nos lugares, eu quero escutar uma musiquinha japonesa, cara. E toca, tipo, uma musiquinha americana, eu fico meio decepcionado. Ah, aqui também toca uma música... Se tudo der certo, não tá tocando música brasileira onde você tá entrando aqui no Brasil, então... Pode crer. Mas então, me fala do PlayStation 4. O que você comprou, o que você tá jogando... PlayStation 4. Eu comprei essa estação de jogos número 4. Quer dizer, primeiro, por quê? Por quê? Me explique o que passou pela sua cabeça quando você decidiu comprar PlayStation 4 Slim há um mês de sair o PlayStation 4 Pro. Não, ele já saiu, já tinha pra comprar. Eu só não comprei porque eu não tenho uma televisão 4K. Ele tava do lado. Ele era 10 mil ienes mais caro. Só que... Ele é 100 dólares mais caro, mas... Porra, se eu pudesse... Não, eu tava com dinheiro assim, mas eu falei, eu não vou comprar essa porra nada, né? Eu vou comprar aqui o normal aqui, mais baratinho, tá baratinho, ainda compro um joguinho aqui. Porque, porra, eu não tenho uma televisão foda, eu não sou muito caro dos gráficos, eu acho que o jogo tem que me oferecer uma experiência boa, tanto é que... Porra, se eu pudesse, eu teria o meu Super Nintendo com, sei lá, Mega Man X, A Link to the Past, Yoshi Island, sabe? Jogos assim que entregam uma experiência foda. Aí, porra, eu olhei assim, caralho, compro esse ou aquele? Eu fiquei muito tentado a comprar o Wii, porque eu já falei no começo do programa, mas vale a pena falar novamente, porque... a biblioteca do Wii, como é que fala? Dos exclusivos é fantástica, cara. E, porra, Zelda, Mario, cara, é de lei, é sagrado. Mas assim... Aí não. Assim, dava pra você comprar o Wii U, jogar tudo nele e revender ele ainda antes de voltar, porque não vai sair mais nada pro Wii U. Então você podia ter pegado ele, jogado tudo que você precisa jogar nele, Zelda, Mario, você comprava, sei lá, os jogos digitais. Porque tem alguns jogos do Wii original que estão digitais no eShop, você podia ter jogado eles e vendido ele aí mesmo antes de voltar, porque acabou. Vai sair em março o Switch, e aí o Wii U vai estar oficialmente morto e enterrado. Caraca, moleque. Aí, porra, isso que é falta de um copiloto na vida. Porra, não parei pra pensar nisso, cara. Porra, eu poderia ter feito isso. Que merda agora, hein? Porra. Caralho, agora foda-se. Assim, eu tenho... É, não, e agora eu tenho um amiguinho com PlayStation 4, isso é legal, eu gosto de amiguinhos com PlayStation 4. O que você tá jogando nele, além do Metal Gear Ground Zeroes? Pô, eu comprei o FIFA, porque eu sou um fifi, é... Óbvio que você comprou o FIFA, né, filho da FIFA 17, puta, comprei mesmo, baratinho no Brasil, quase 300 conto aqui, tava 100 porrada, falei, vem cá, vem com o tio. E te falo uma coisa, hein? Esse FIFA você ia gostar de jogar, porque tem um modo história agora, tá ligado? É, o Journey, eu tô sabendo. Pô, falaram é bom, dele. Eu fiquei muito puto, porque antes de começar a gravar o jogo, eu tava jogando o modo história. Só que, porra, não tinha lugar pra salvar. Eu fui lá procurando, não tinha lugar pra salvar. Eu tava no começo do jogo ainda, assim, sabe? Não tinha nem 40 minutos de gameplay. Aí eu pensei, porra, eu acho que é só sair. Aí eu saí do jogo. Saí do jogo. Aí eu falei, pô, vou entrar de novo pra ver, né, como é que se salvou, né? Salvou porra nenhuma, me fudi, vou ter que começar de novo a porra do jogo e não tem tempo, né? Porque amanhã tem prova, tem um monte de coisa, tô fudido até o cu fazer bico. Aí eu fiquei em dúvida entre comprar o Until Dawn e... Qual jogo tinha lá, gente? Tinha... Persona 5. Persona 5, eu vi Persona 5, só que... Cara, você tem que jogar... Porque Persona 5 só vai sair aqui em fevereiro. E eu tô muito triste, porque Persona é uma das minhas séries de RPG favoritas. Eu, tipo, só sai em fevereiro e eu fico tipo... Eu quero jogar muito esse jogo! Eu preciso jogar esse jogo. E você tá aí, você tem um PlayStation 4. Você tem a chance de jogar o jogo e você não tá jogando. Só tipo, você tá jogando FIFA, cara! Foda-se, FIFA, joga Persona! Eu vou comprar. Não me dá spoiler, mas joga Persona. Eu vou comprar em janeiro. Em janeiro eu compro. Mentira, eu vou comprar. Aí tinha uma porrada de jogo RPG, uma porrada de jogo que não tem aí no Brasil, né? Jogo bem japonês mesmo assim. Aí eu comprei, né, o Metal Gear, o Ground Zeroes. Comprei enganado, achando que era o Phantom Pain, mas porque eu fui burro. Por que você foi burro? Tava escrito em japonês? Não, tava escrito em inglês. Só que... eu não prestei atenção. Eu olhei assim, o Snake. Aí eu falei, porra, Snake, pô, Metal Gear é nóis. Aí tá, Metal Gear é Solid 5. Não olhei ali o subtítulo ali embaixo, né? Aí, porra, tava, sei lá, R$30. Eu falei, porra, baratinho, hein? Isso aqui, vou comprar. Comprei, pá, cheguei em casa. Falei, porra, vou jogar um Metal Gear. Que Phantom Pain, porra, aí na moral, final de semana. Porra, vou gastar meu final de semana só jogando. Mentira, cheio de coisa pra fazer na faculdade. Mas eu vou gastar umas 3 horas só jogando Metal Gear. Aí, beleza. Na hora que eu vou jogar, joguei jogando. Juro pra você, na entrada do jogo, eu não li Ground Zeroes. Comecei a jogar o jogo, fui jogando. Eu fui descobrir que era o Ground Zeroes no final lá que fala, continua em Phantom Pain. Eu falei... caralho, mentira que comprei o Ground Zeroes, que é tipo uma demo de luxo. Aí eu me fudi, né? É, o Ground Zeroes, ele é meio que uma introdução pro Phantom Pain. Então, assim, é uma merda que você comprou errado, mas é bom que você tenha jogado ele antes, porque ele vai contextualizar muita coisa do Phantom Pain. Não. Por pouco de história que o Phantom Pain tem, que é um dos meus problemas com o jogo, que ele é um jogo muito mais de gameplay do que história, que me deixa triste. Mas eu vou jogar o Peace Walker também, que tem a ver, né? A história tem a ver. Sim. O negócio é o 3, o Peace Walker, o Ground Zeroes e o 5, e o Phantom Pain. Porque esses são jogos do Big Boss. Ah, não, sim. Pô, cara, e... tudo bem que eu comprei enganado, mas, sei lá, Metal Gear, todo o dinheiro gasto em Metal Gear vale a pena, porque eu sou fã, assim, da franquia. Não gostava. Sim, eu gosto bastante de Metal Gear. Amigo também. Meu, o André, que... O André, mas não sou irmão. piada interna aqui, né? Que me mostrou, né? Caraca, ele não tem esse jogo aqui, ó. Muito bom, Metal Gear Solid 3 e tal, na época do Play 2. Eu falei, porra, aí, deve ser maneiro, né? Na época eu falei, pô, joguinho de guerra, o maluquinho soldado. Porra, quando começou o jogo, cara, que foi 50 mil horas de cutscenes e tal, eu falei, caralho. Aí, porra, aí eu fui lá, fui assistindo, né? Vamos ver se o jogo é bom. Aí, porra, aquela cutscene grande, ah, bah, bah. Cara, mas o jogo é muito foda, cara. Porra, pelo amor de Deus. Metal Gear, assim, na moral, o Kojima... Caralho, o Kojima... Ele é um cara que sabe contar uma história. Se tem um cara que sabe contar uma história, é o Kojima, sabe? E... É, eu tenho uma raridade... Uma, entre aspas, raridade, que é um PlayStation 4 que tem o PT nele. Puta que pariu, cara. Esse jogo aí... É muito foda. E ele não vai sair. É uma demo de terror. Não, não vai. Cara, é muito triste. Porque, cara, ia ser um jogo do Kojima com Guilherme Del Toro. E o... Ah, é um cara que faz mangá de terror. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele fez o Uzumaki. Naruto? Se eu tivesse... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara que faz uns mangás de terror muito louco. E eu só ficava, cara, esse jogo ia ser muito bom. Mas por que que essa porra não foi pra frente? Porque deu treta. Porque na verdade a Konami basicamente desistiu de ser uma companhia de videogame, porque eles fazem mais dinheiro com pachinko. Sim. Que é uma coisa aparentemente muito grande aí. Que eu não sei direito como funciona até hoje, mas eu sei que pachinko é um negócio muito grande aí no Japão. Como eu posso colocar? Talvez, entre aspas, cassino, como se fosse cassino, mas a galera é viciada nos pachinko aqui. Sim. E tem um negócio que eu acho que os cassinos de pachinko são lugares que é permitido fumar dentro, alguma coisa assim. Ah, eu sei que tem todo um motivo meio da máfia, meio Yakuza também, do pachinko ser um negócio tão grande aí. Mas é só, tipo... O que acontece? O Metal Gear Solid 5, eu acho que ele levou, tipo, uns 6 anos pra ficar pronto. E, tipo, ele vendeu pra caralho, ele vendeu quase 2 mil unidades, mas ainda assim... Peraí, 2 milhões, perdão. Mas aí é tipo. Pra investidor e essa coisa, tipo, ah, por que a gente vai levar 5 anos pra fazer um negócio, sendo que a gente pode fazer o pachinko de alguma coisa e ter um lucro muito mais rápido em cima disso? Então eles meio que pararam, eles só têm feito PES e eles anunciaram um Metal Gear Co-op Survival bizarro. Na Tokyo Game Show. E aí, tipo, eles meio que não estão fazendo videogame. E aí, cara, é uma merda, porque se você procurar no YouTube, tem o trailer do pachinko de Metal Gear Solid 3, que é com o gráfico do 5. Eles ficam falando, cara, faz um jogo com essa merda! Só faz um jogo com essa merda. Você já tem os modelos prontos, é só você colocar o game... Você já tem a história pronta... Você já tem, sei lá, as coisas... É só mudar os assets pra versão do... Da... Fox Engine e faz esse remake. Que as pessoas iam comprar essa merda. Não vai ser um trabalho caro. Só faz isso, por favor. Porque, porra, ver partes da luta da boss com o Snake... É tipo, caralho, cara, eu preciso... Porra, de chorar. Só de lembrar... Só que isso nunca vai existir. Porra, foi muito foda. Aquela musiquinha tocando ao fundo, porra. Pô, falando em Sim. musiquinha, cara, essa música do Snake Eater é uma das músicas, assim, que de games que eu escuto com uma certa regularidade, porque tem uma versão com orquestra, orquestrada, ao vivo, cara, muito foda. Porra, quando eu escuto essa música, eu fico todo arrepiado. Eu, sabe, aquela nostalgia, caralho, aquela lembrança assim, porra. Uhum. Snake Eater pra mim é uma das melhores músicas de James Bond de todas. É uma pegada muito de James Bond. E também a abertura do jogo também é daquela. Sim, sim. Todo o Metal Gear Solid 3 é uma pegada muito 007. Porque o Kojima, ele é um grande fã de cinema. É muito engraçado, você vai no Twitter dele e ele fala, pô, eu sou 20% pessoa e 80% filme. E aí você pensa, pô, esse maluco tá fazendo videogame. Mas, então, ele gosta muito, ele tá toda hora comentando os filmes que ele tá vendo. Ele fez, quando ele saiu da Konami no final do ano passado, acho que foi no final do ano, ou no meio desse ano, sei lá. Ele criou um canal no YouTube, aí no canal dele, o primeiro vídeo que ele fez foram os 10 filmes favoritos dele do ano passado. E aí ele já fez um com os melhores filmes da primeira metade desse ano. Então ele é muito viciado em cinema. Então tem um monte de ele também é muito fã de David Bowie. Tanto que... Ó! Foi uma surpresa. Tá. Tanto que no Metal Gear Solid 3, o apelido lá do Major, ele disse pra chamar ele de Major Tom por causa da música e tal. Então tem todo esse monte de referenciazinha nos jogos do Kojima que eu acho muito legais. E assim, a tristeza fica de pensar que uma franquia foda vai morrer, tipo, né? E o cara, ele se então, abrigado, né, da Konami, uma parada assim, isso é meio... É, sim, e aí é uma... Assim, cara, eu tenho sentimentos muito conflitantes em relação ao fim de Metal Gear, que é tipo... É bom que acabe, eu acho que eventualmente tinha que acabar, por mais que seja uma das minhas franquias favoritas dos videogames, eu acho que tudo eventualmente... Tudo não, mas uma série que é tão focada na história dela, e é uma história que é relativamente... fechado em si mesmo, eu entendo que tem que acabar. É diferente de, sei lá, Mario. Mario pode continuar pra sempre, porque Mario é só uma série de desafios de plataforma, não tem uma narrativa coesa. Mas Metal Gear, ele eventualmente tinha... Os buracos entre o 3 e o 1, eventualmente acabam. Então a série tem que chegar num fim. Então é triste, mas ao mesmo tempo é muito animador ver agora o Kojima... podendo fazer o que ele quiser, cara. E aí você vai assistir o trailer do jogo novo dele e não faz sentido nenhum. Cara, é o que eu imagino que seria uma viagem de ácido dando errado. Porque cara, é um trailer muito louco. Eu não sei se você chegou a assistir o trailer de Death Stranding, mas é uma parada muito bizarra. Aí você vai ver as entrevistas dele, ele fala... O meu jogo é sobre laços e bastões, porque quando o ser humano nasceu, tipo, quando a raça humana nasceu, a gente usava o bastão pra manter os outros longe e os laços, laço literalmente, tipo, sim, corda, pra manter os outros perto. E a gente, tipo, cara, do que você tá falando? O que você tá usando pra dar... E aí ele cita, sei lá, um conto de um escritor japonês que ele tá usando muito como inspiração pro jogo. E é tipo, cara, você tá muito loucaço. Todo o dinheiro que ele conseguiu com o Metal Gear Solid 5, ele gastou em drogas muito pesadas. Mas é tipo, cara, ainda bem que esse cara tá aí fazendo umas paradas muito bizarras, mas é muito bizarro. É, cara, assim, E se não fosse essa influência do Kojima, assim, de um cara que sabe contar uma história nos jogos, eu acho que ele foi muito importante, né, na indústria dos jogos pra meio que jogar a... Como é que fala? Talvez... pra que os gamers... dessem mais importância a uma boa narrativa, porque, assim, pode ter milhares de críticas ao Metal Gear, de cutscenes longas e etc e tal, mas uma coisa incontestável é que Kojima sabe contar uma história, sabe? E Ah, é assim. Assim, você vê outros exemplos de jogos que também contam uma boa história. Uhum. Lembra daquele, no começo do Play 3, o Heavy Rain, sim, eu gosto. Eu gosto dos jogos do David Cage. Eu tô ansioso pro que vai sair pro PlayStation 4, que é de ficção científica e tal. Chama Detroit, então parece que vai ser interessante. Meu problema com o David Cage é que ele não sabe escrever, ele escreve muito mal. Mas ele conta histórias de uma maneira muito interessante usando a mídia videogame. Igual, Metal Gear tem a crítica de ter uma história muito complicada, desnecessariamente complicada e muito exagerada. E realmente, ele é um animezão de como um japonês acha que os Estados Unidos funciona. Mas... E eu entendo todas as críticas nele. Eu gosto do quão cafona as coisas são, o quão exagerada. Quanto o plot do irmão gêmeo do mal com sotaque inglês é exagerado e divertido no primeiro Metal Gear Solid. Mas uma coisa que é inegável é que ele mudou a forma como as histórias são contadas. Ele colocou cinematografia nos jogos. No Metal Gear Solid 1, no PlayStation 1. E ele tava tentando fazer isso até no MSX com os Metal Gear 1 e 2, que eu nunca joguei, mas dizem que pra jogos da época eles são muito impressionantes. É, esses daí eu também não joguei, não. Joguei o 3, o 2 e o 1 eu joguei depois de muito tempo, que eu consegui dois CDs originais do jogo, que o jogo era dividido em dois, né? E zerei, assim, muito foda mesmo. E eu gostei que no Metal Gear 4, aquele momento que a gente volta pra um, né? Aquilo foi muito foda. Foda demais. Eu acho muito legal. Cara, eu acho que a luta do Snake com o Ocelot no final, a luta deles lutando no braço é uma das minhas lutas de finais de jogos favoritas, porque ela é uma luta muito fácil, mas ela é uma luta tão emocionalmente carregada que eu acho ela muito foda, principalmente conforme você vai batendo no Ocelot e vai. Ele começa como o Liquid Ocelot, que é a versão dele do 4. Aí, de repente, ele muda pra só o Ocelot, aí muda pra interface do 3. E aí, de repente, ele vira só o Liquid, muda pra interface do 1 e vai trocando a música do jogo conforme... Ou começa só como Liquid e vai indo pra Ocelot. Eu não sei, eu não lembro exatamente. Mas ele vai mudando a UI do jogo pra mudar pra os comandos antigos, e quando toca... A música tema dos outros jogos, conforme vai mudando, e o estilo de luta do Ocelot vai mudando também. Cara, eu acho aquela luta muito foda. Metal Gear, porra, cara, eu gosto muito de Metal Gear. Eu vou comprar o Phantom Pain, vou procurar. Essa semana vai ter um feriado, eu vou dar umas olhadas assim nos jogos. Aí, porra, Metal Gear Key, Ground Zeroes, FIFA 17, baixei um Black Light Retribution. É um de tiro, um jogo de tiro, né? Porque com certeza eu tenho que dar uns tecos, né? Não teco de droga, gente, teco de tiro, né? Sei lá. Né? Porra, eu fã de Call of Duty 4, saudades. A boca é minha. Cara, era muito foda. Jogava eu e uns amigos meus. Na época, porra, do Play 3, começo do Play 3 lá, Call of Duty 4. E eu lembro que naquela época o multiplayer ainda era meio zoado, sabe? O multiplayer era zoado, mas tinha umas fases que a gente criava histórias para as fases, assim. Aí tinha uma que tinha uma metralhadora montada num lugar específico, aí a gente falava que ali era a boca. Aí já, o objetivo era dominar a boca. Aí, porra, era muito foda, era muito maneiro. Pô, e Modern Warfare no primeiro Modern Warfare 2, talvez. O 2 é bom. O Call of Duty. O 2 é muito bom. Uhum. E o Black Ops 1. Depois morreu pra mim. Então eu preciso de um jogo de FPS, sim. O objetivo do FPS pra mim não é ser o melhor, mas é só dar uma descontraída, sabe? Tem amigos que jogam bastante, cara. Os caras são assim. O meu irmão e o Vain. Você conhece o Vain? Conheço, grande Vain, um ótimo rapaz. Ah, então. Eles foram, em algum momento, semi-profissionais em Call of Duty. Não, é. Eles participavam de torneio, eles eram de um fórum e tal. O Vain foi pra São Paulo várias vezes pra conhecer essas pessoas com quem ele jogava. É uma coisa bizarra, eles eram muito viciados. É engraçado, o Vain tem a história de, tipo, ele tá na engenharia elétrica, ele tá só um semestre atrasado, que pra alguém da engenharia é um negócio assustador. Mas na oitava série, ele pegou recuperação em matemática porque ele viciou em CS e ficou só jogando CS e aí tomou pau em matemática. Oh, saudades, que é muito irônico. CS era muito bom. Você chegou a jogar CS? Eu joguei um pouco de CS na época que o pessoal saía da aula e ia pra Lan House. Eu falava, tá, eu vou com vocês. Aí eu jogava um pouco. É, mas, ah, ok, é divertidinho e tal. Mas eu nunca fui muito de jogar jogo multiplayer. Eu ainda sou mais de jogar jogo por história. Tanto eu terminei recentemente dois jogos. Mafia 3? Primeiro eu terminei o Deus Ex Mankind Divided, que é a continuação do Deus Ex do PlayStation 3. Você conhece a série Deus Ex? Não. É um que... Não lembro. Eu tô achando que é Infamous. Como é que é esse Deus Ex aí? Não, Deus Ex é um jogo de... É um jogo cyberpunk. Eles passam no futuro. Ele é um RPG de tiro. Que é um gênero que foi muito popular no computador no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Deus Ex foi um dos jogos... Um dos principais jogos dessa época. Em 2013, eu acho. 2013? 2012? Não lembro. Saiu o Human Revolution pro PlayStation 3. Que conta a história do Adam Jensen, que é um. Ele é um ex-policial que trabalhava como segurança pra uma empresa de. Eu não sei qual que é o termo em português. É. Tipo, pessoas melhoradas. Pessoas com implantes. Cibernéticos, então, tipo, braço robótico, essas coisas. Aí no início do jogo, a empresa que ele trabalha é atacada, ele quase morre, e aí colocam nele um monte de... Cara, só sobrou, tipo, o tronco dele, será que, praticamente, de humano ele só tem a cabeça, porque os órgãos internos dele são robóticos. Cara, é tipo o Robocop novo do... Então, é muito engraçado que o primeiro jogo se passa em Detroit, que é a cidade do Robocop. E aí eu acho que o jogo acontece, sei lá, um ano antes de quando é supostamente o Robocop. Aí você pode encontrar um policial que chama Murphy. E aí eles fazem uma referência ao jogo e tal, ao filme, quer dizer. Mas então aí tem o Human Revolution, que aí é você atrás das pessoas que te fuderam e sequestraram uma cientista da empresa que você trabalha. E aí você tá tentando achar ela e tal. Eu não gostei muito do primeiro, não lembro exatamente porque eu... Porque o Deus Ex, ele é um jogo que tem a opção de você passar ele todo sem matar ninguém. E sempre que o jogo tem essa opção, eu vou por essa opção. Eu uso sempre as armas não letais. Eu tento em stealth e tal. E aí era muito difícil jogar assim no primeiro, eu não consegui, aí eu parei, eu larguei ele pra lá. E aí, esse ano saiu a continuação. A continuação é muito parecida, ele em questão de gameplay. A continuação se passa em Praga. Só que aí, por causa de coisas que acontecem no primeiro jogo, houve um acidente que todas as pessoas augmented, todas as pessoas com algum implante, elas foram influenciadas por uma onda de rádio maluca lá, que fez elas entrarem em Berserk e começar a baterem nos outros. E aí desde então começou um preconceito foda contra as pessoas com... próteses. Com implantes. É, com próteses. E aí o jogo tem toda uma metáfora muito ruim pra racismo. Que aí tem... tem o que eles chamam de apartheid cibernético. Nossa. Que as pessoas com... E assim, o apartheid cibernético é a parte menos ofensiva da metáfora errada deles. Que tipo, realmente acontece que foi um apartheid que é tipo, tem a zona que é só pros... Só pras pessoas... tem a zona... O jogo se passa em Praga. E aí tem o bairro de Praga que é só pra galera augmented. E aí é a região mais pobre, é a região mais zoada. Tem alguns dos, entre aspas, naturais, que são como ele chama as pessoas que não tem nada, que estão lá, e até lá as pessoas naturais têm preconceito contra os augmenteds. Tem um lugar pra onde os criminosos aumentados vão, que chamam Golem City, que é uma cidade só pra eles mesmo, que é uma favelão. E aí tem um momento que eles usam o... Augmented Lives Matter, que é uma referência ao Black Lives Matter, que é, aí é meio zoado mesmo, porque quando você para pensar, é uma analogia que não faz muito sentido. As pessoas que são aumentadas, tá que tem algumas que de fato não escolheram ser aumentadas, mas a maior parte delas fez isso por algum motivo. Não é que nem uma pessoa que nasceu negra, ela não escolheu nascer negra. E tem todo o lance de que, de fato, pessoas com implantes cibernéticos que tornam elas mais fortes que seres humanos normais atacaram elas e mataram pessoas por causa do incidente do primeiro jogo. Então é toda uma analogia meio errada. Eu comparo a história do Deus Ex com um filme do Michael Bay. Michael Bay não, do Nolan. Que é tipo... Ele usa toda uma linguagem para tentar parecer muito mais inteligente do que ele de fato é, mas quando você parar pra ver, ele é só mais um filme blockbuster que te explica muito na boca, tipo, ele te dá muito na boca tudo que tá passando no filme, sem te dar muito... Ele não confia que você vai ser inteligente o suficiente para entender a metáfora que ele tá tentando passar, então ele vai te explicar passo por passo o que tá acontecendo. Que nem o filme do Nolan é. Só que a diferença é que pelo menos o gameplay é legal, enquanto os filmes do Nolan só são chatos. Não, pô, pera aí. O Nolan tem filmes bons. Pera aí. Enquanto... E aí é muito interessante que logo em seguida eu joguei o Mafia 3. E aí o Mafia 3... O Mafia 3 é um jogo de... É o que eles chamam de open world crime. Que é tipo GTA... Saints Row... Teve o jogo do Poderoso Chefão. E aí ele, esse tipo de jogo, que é o jogo de uma cidade, e você é um criminoso e você tem que ir fazendo coisas. E o que acontece? O jogo se passa numa Nova Orleans fictícia, que chama New Bordeaux, que fica na Louisiana, nos Estados Unidos, que fica no sul, que é um lugar onde tem muitas pessoas racistas, mas ao mesmo tempo Nova Orleans é uma cidade que tem uma cultura negra muito forte. Lá é onde surgiu o jazz e o blues, que são dois estilos musicais negros muito bons, por sinal, que eu adoro. E aí você joga com o Lincoln Clay, que é um personagem negro. Ele é um veterano do Vietnã, que ele volta. E aí a máfia italiana mata a máfia negra, que ele faz parte. Só que ele sobrevive. E aí é uma história de vingança... Do jeito que você espera que seja uma história de vingança. Então, sei lá, se eu comparei o Deus Ex com um filme do Nolan, o Máfia é um filme do Tarantino. Porra, aí, já tô animado. Porque continue. Ele é uma história de vingança. Cara, ele de certa forma me lembra bastante o Django. Só que da Máfia, porque ele é uma história pulp de vingança. E aí ele é muito, cara, ele é muito violento. Quando você dá um tiro num cara, tipo, ele sai voando e voa sangue pra caralho. Então, e aí ele fala muito do racismo. Tem uma hora que você invade e tem que destruir um grupo do Ku Klux Klan, que é muito divertido. É, muito legal. E aí, cara, eu não gosto de jogo de... Eu não gosto de open world crime. Eu não gosto muito de GTA. Eu gosto do San Andreas é outro GTA. Eu na realidade, eu detesto San Andreas. Eu acho que dos GTAs é o que eu menos gosto. Mas... Eu gostei de Vice City na época. O que acontece? Eu gosto de... Caralho, Saints Row, porque é uma paródia disso. E aí eu acho engraçado. Eu gosto muito de Red Dead Redemption. Eu gostei muito do jogo do Poderoso Chefão na época que eu joguei ele no PlayStation 2. E eu gostei muito do Mafia 3. Eu nunca joguei o Mafia 1 nem o Mafia 2. Mas eu gostei muito do 3, porque o que acontece? O que, que esses jogos... O que, que o Red Dead, o Poderoso Chefão e o Mafia 3 têm em comum? Eles se passam em momentos históricos diferentes do nosso. Eles não são jogos modernos. O Mafia, ele acontece nos 60. O Red Dead é um jogo de cowboy. E o Poderoso Chefão, na, seja lá que época aconteceu o Poderoso Chefão, que até hoje não vi os filmes. Caralho, viado. Parou. Acabou o programa. Melhor, galera. Como assim, cara? Para. Essa semana você vai assistir os filmes do Poderoso Chefão. Caralho, é muito foda. Essa semana... A gente tem 3 provas, eu não sei se eu vou assistir essa semana, mas até o próximo podcast eu prometo que eu assisto. Ah, vai se fuder, porque eu tenho prova amanhã, são 1h34 da manhã e estou gravando aqui com você. Você tem que assistir, cara, é muito foda, principalmente... Não, assiste o 1 e o 2, o 3 é meio bosta. Mas o 1 e o 2 é de lei, assim, é muito foda, cara. Poderoso Chefão é uma parada, assim, que realmente é um... Sabe, toda a fama que tem é merecida, porque é um filme muito foda. Muito foda. Pode deixar, eu vou assistir e eu falo dele no próximo podcast. Mas o Mafia 3, ele é muito... Ele é meio repetitivo. Porque acontece, você tem que dominar áreas da cidade. E aí pra dominar as áreas da cidade, você tem que fazer atividades que são relativamente parecidas. Você tem que interrogar pessoas, e aí você tem que ir fazer alguma... missão relacionada ao que o cara que foi interrogado te disse. E aí, normalmente, invadir um prédio e matar uma pessoa, e aí vai ter algumas mudanças, assim. As missões de história, elas são muito boas. Elas são grandes set pieces únicos, que são bem, bem legais, eu gosto bastante delas. Eu recomendo pra caralho o Mafia 3. A história dele é muito legal. Como ele se passa na... Dos anos 60, a trilha sonora é foda pra caralho, cara. Eu achei que ia ter um pouco mais de jazz e blues do que tem. Tem menos do que eu imaginei, mas, cara, tem rock, tem umas... Eu não sei dizer qual é o gênero. Tem folk, tem blues, tem... Cara, tem o... I Feel Good, cara. É muito... Tem... Se você tá dirigindo o carro e de repente começa a tocar ou a I Feel Good, ou o... Ai, cara, a... Porra, a música do Guns N' Roses lá, a... Tem várias. Born to be Wild. Peraí, né? Vai tomar no cu, filha da puta, vai tomar no cu. Born to be Wild não é do Guns N' Roses, não, seu animal. Porra, é a música do... Caralho, daquele do Ozzy, a banda do Ozzy, que eu esqueci o nome, que deve ser Black Sabbath. Não é do Black Sabbath, não, cara, maluco. Que é, não é do Guns N' Roses, cara. Guns N' Roses cantava, tipo, Welcome to the Jungle, o que mais? Sweet Child of Mine, You Be Mine, qual mais? Deixa eu ver. O que eles cantavam? Patience. Começa com a Suvi. Cara, mas Born to Be Wild deve ser Black Sabbath, eu acho. Não é Black Sabbath. É de quem? De acordo com o Google, é de uma banda que chama Steppenwolf. Eu nunca ouvi falar dela. Então, mas o Black Sabbath deve ser cantado, com certeza. Mas o Guns N' Roses não, pelo amor de Deus. Isso, eu achava que era do Alex. Alex? Alex o quê? Alex Who? Sacanagem. Caralho, eu podia jurar que era. Tá, eu não entendo nada de música, mas... Mas eu... Caralho, eu achei que era do... Eu tô... boca do molejão. Sacanagem. Não, cara. É, eu senti essa emoção quando tava... É uma parada muito maneira, assim, no começo do Vice City, que toca Billie Jean, né? Você entra no carro ou na lambreta, aí toca Billie Jean. Primeira música que toca é... Billie Jean, está massa. E por sinal, GTA Vice City é um dos melhores, está no top 3 dos GTAs que eu joguei. Junto com um do PlayStation, que tinha um botão de peidar e arrotar, que era muito bom. Que era bolinha, por sinal. E aí, cara, quinta-feira foi o dia dos trailers. Quinta-feira foi o dia dos trailers. Quinta-feira... Saiu o trailer de Logan, saiu o trailer do Switch e saiu o trailer do Red Dead Redemption 2. Ah, é verdade, é verdade. É que você falou quinta-feira, eu fico perdido no tempo, meio McFly. Ah, é porque deve ter sido a sua sexta-feira, não eu sei. Eu só sei que o tempo... Logan tá foda, eu arrepiei. Primeiro que a música era muito boa, né? Johnny Cash. Muito boa. Caralho, aquilo foi muito foda, muito promissor. Pena que pode ser o melhor filme eles, tipo, né? Ser o último filme o melhor filme, e isso não vai ser legal, porque eu quero ver o Hugh Jackman usando o uniforme do Wolverine. Porra, o cara 30 anos fazendo Wolverine e não bota a porra do uniforme no cara. Só bota a camiseta, regatinha e a calça jeans. Porra, não faz isso. Assim, eu não assisti... Eu só assisti o Wolverine, o Wolverine Origins uma vez no cinema. Eu lembro que na época, quando eu vi, eu achei ok. Porque, sei lá, eu devia ter uns 10, 12 anos. Sei lá quando saiu o primeiro Wolverine. Eu achei ok, eu não achei ruim. Mas eu não tinha senso crítico, então eu não levo minha opinião muito em conta em relação a esse filme. Ah, e assim, eu não tenho vontade nenhuma de rever ele pra rever a minha opinião. Eu vou só concordar com todo mundo, dizer que ele é ruim mesmo e passar pra frente. O Wolverine Imortal, eu acho um filme de ação legal. É legal que é no Japão. Sacanagem. É, também tem muito disso. Eu acho muito legal porque é no Japão e eu gosto de coisas que se passam no Japão. Eu gosto quando são de fato pessoas japonesas falando japonês. E aí eu entendo o suficiente de japonês por causa de anime pra conseguir diferenciar japonês de outras línguas orientais. Assim, se você pedir pra eu diferenciar chinês de coreano, eu provavelmente não vou conseguir. Mas japonês, eu sei que quando é japonês e quando não é. Ah, com certeza. Porque quando o coreano fala, parece que tá com ovo na boca. Estranho demais. É, eu não sei, mas eu imagino que seja a mesma coisa que pedir pra um americano diferenciar português de espanhol. Ele não vai saber, assim, de cara. Eu lembrei de uma coisa que é rapidão. Segura aí, não esquece que você vai falar. O preconceito que eu sofri, de tipo, das pessoas conversando com americanos e do nada eles falando assim... Você falou tal palavra em espanhol, como se eu falasse em espanhol, tá ligado? Eu, não, cara, eu falo português. O Brasil fala português. É mesmo? Eu juro pra você, Rodrigo, nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2016. Existem pessoas que moram no United States of America que acham que no Brasil se fala espanhol. Você tem noção disso? Ah, cara... Eu tenho noção que há pouco, alguns anos atrás, teve uma pesquisa que eles perguntaram qual que é a capital do Brasil e a que venceu foi Buenos Aires. Então, pra mim, isso não é surpreendente. Caralho, eu fiquei muito puto. Aí, toda hora, aí gera até uma piada, né? Eu falo assim, não falo espanhol, eu falo português, pô. Mas entendo espanhol, um pouco, mas não falo nada. É, continue, prossiga, jovem. E aí eu gostei do Wolverine Imortal. E aí saiu esse trailer do Logan. E eu fiquei, cara, isso parece muito legal. Assim, é The Logan of Us. Porque tá muito The Last of Us, muito. Cara. É muito o clima pós-apocalíptico. É o Hugh Jackman fazendo cosplay de Joel. ele tendo que cuidar da X-23, que é a Ellie. que é uma das poucas mutantes sobreviventes, então ela é uma criança rara que nem a Ellie era no The Last of Us. Parece que vai ter uma vibe de road trip igual The Last of Us. Então, assim, eu tô animado. Eu não gosto do game, eu não gosto muito do gameplay de The Last of Us, mas eu acho a história muito boa. Então, ver isso aplicado num filme do Wolverine pode ser muito interessante. Eu gosto do Hugh Jackman. Eu gosto do Patrick Stewart. Parece maneiro. O fato de ser censura de 18 anos também me deixa meio animado, que no próprio trailer tem ele enfiando a garra na cabeça do maluco. Isso que você acabou de falar. Isso que é maneiro, tá ligado? Ele enfiando os espetos de churrasco na face daquele cara lá. Porra, isso que é foda. Cara, vou ver ele. Uma coisa que eu não consegui perceber no trailer. A garra dele tá com adamante ou não? Adamante. Adamante. Adamante? Ah, tá. E parece que o poder de regeneração dele tá acabando. É, ele tá com as costas meio fodidas. Eu senti, né, uma vibe meio assim. É, porque ele passa boa parte do trailer ensanguentado e com umas cicatrizes. Eu fico pensando, porra, mas o Wolverine não tem cicatriz. Eu lembro que eles tiram o poder de regeneração dele no Wolverine Imortal, mas eu não sei se eles voltam com. Sei lá. Esse lance da faixa etária agora, né? Que dá a liberdade para fazer um filme que o Wolverine sempre mereceu, porque é um filme que tem que ser com violência, sangue, porque, cara, você tem um personagem que ele tem garras e ele não pode tirar sangue das pessoas, sabe? Fica aquele Power Ranger, sabe? Tipo, dá um golpe, o cara roda lá e acabou. Agora a gente vai poder ter um filme muito foda, muito promissor. Eu acredito que esse filme vai ser muito foda. A fotografia tá foda. Eu tô... Porra. Eu gostei bastante. E é um negócio que... Ele me lembrou também muito Mad Max. Sim, sim, sim. Sabe, o Hugh Jackman tá parecendo muito o... Qual é o nome do Max maluco? Max, sacanagem. Qual? O ator que faz o Max. Tom Durinho. Tom Durinho. É o... Não. Eu tô nos antigos. Mel Gibson. Mel Gibson, isso. Ele tá parecendo muito com o Mel Gibson, com aquela barba e tal. Eu tô animado, eu tô extremamente animado pra esse filme. Eu tô olhando aqui o que o diretor já fez. E eu acho que eu tenho dois filmes dele no meu HD que eu não vi até hoje. Tem um que é um faroeste com o Christian Bale e o Russell Crowe, que eu pretendo assistir, porque depois do Red Dead Redemption eu tô meio animado pra ver uns filmes de Velho Oeste. Wolverine Imortal é ok. Esse trailer foi muito legal. Eu tô bem animado. Principalmente por lembrar The Last of Us, um The Last of Us com Mad Max, parece uma boa mistura. Parece uma mistura que vai entregar pelo menos aquele filme que todo mundo, né, esperou por muito tempo, que foi pra gente olhar quanto tempo o Hugh Jackman tá fazendo Wolverine, né, em 17 em fucking 17 anos. Mas ele é Wolverine, ele sofre maldição, ele é o Wolverine, não tem como, ele tem que aceitar isso, você é Wolverine. Sim, sabe o que eu acho estranho? Que o Wolverine ele é um personagem que nos quadrinhos ele é conhecido por ser baixinho e atarracado, enquanto o Hugh Jackman é um cara de quase 2 metros. E ainda assim, eu não consigo ver outra pessoa sendo o Wolverine. Não, é verdade. Eu acho que é um desafio muito grande que eles vão ter, que é achar alguém pra substituir o Hugh Jackman pra ser o Wolverine no cinema. Ou dar um tempo de Wolverine também. Com certeza, também. Eu ia falar isso. Deixar tem que esfriar a memória da galera. E eu já vi umas pessoas reclamando do Wolverine, do Hugh Jackman estando indo embora agora porque ele tá mais velho e tal. E eu vi muita gente falando, mas cara, agora que ele tá com a idade que era pro Wolverine é verdade, ter. Né? Então, sei lá, vai sentir falta. Eu gosto do Hugh Jackman, eu acho ele um bom ator. E eu gosto do Wolverine. Ah, nada que um caminhão de dinheiro. Eu entendo assim. Relaxa. É porque eu acho que há um tempo atrás ele tinha anunciado que ele tava fazendo tratamento pra câncer de pele. Eu não sei que fim deu. Eu espero que ele seja melhor. Mas eu imagino que também deve cansar fisicamente. Porque, cara, Deixa eu ver quantos anos o Hugh Jackman tem. Ele não tá novo. Aqui, ele tem... Ele tá fazendo 50 anos. Cara, manter aquele corpo dele com 50 anos não deve ser a parada mais divertida do mundo. Porque puta que vai tomar no cu esse cara, cara. O quão em forma ele tá. Ele tanto é que várias pessoas falam projeto Wolverine, né? Quando vai ficar, tipo, quer malhar, fala, ah, vou fazer o projeto Wolverine. Porque o Hugh Jackman, ele é um exemplo de... No pain, no gain, exemplo de physique, né? Pô, cara. Sim, A gente tá falando de X-Men, eu lembrei, e eu não sei se esse trailer saiu essa semana, mas eu assisti na loja, quando eu fui comprar o Play, o trailer do Assassin's Creed saiu essa semana ou não? Erro meu. Eu não sei, eu não vi. Vai tomar no cu, vai se fuder. Sério? É porque tem alguns trailers que eu não tenho sentido vontade de assistir, igual... Eu não assisti até... Eu só assisti o primeiro trailer do Rogue One. E eu tô tipo... Eu assisti pouco trailer do Doutor Estranho, mas isso é de propósito, realmente, porque eu quero chegar lá e eu quero... Ser surpreendido por o que quer que aquele filme vá ser. Manda vez, pré-estreia, cara. Eu vou na pré-estreia. Eu devo sair do cinema, sei lá, 2 horas da manhã pra uma aula às 8 no dia seguinte. Eu não sei como é que vai fazer. A professora. A pré-estreia, por algum motivo, vai ser de terça pra quarta. A professora de quarta, ela não dá chamada. Então tem alta chance de eu não aparecer na web da TV esse dia. Delay, né? Delay. Mas eu vou tentar ir mesmo assim. Eu tô tentando agariar pessoas pra irem comigo também. Atualmente tô tentando convencer ou a Adriele ou a Amanda a irem também. Porque até agora vai eu e o Ben. O Ben é um cara legal. Mas eu quero mais pessoas pra ver o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho parece muito legal, cara. Eu baixei umas HQs do Doutor Estranho, mas eu ainda não li nenhuma. Eu quero ver se eu leio alguma coisa. E... Porque eu não sei nada também, do personagem. Tipo, eu sei que vai ter um lance importante por causa do olho dele lá. O olho não, a joia. É tipo um colar, se chama olho de não sei o que lá. É o olho de Agamemnon. Isso, que deve ser alguma gema. Deve ser a gema do tempo. É a gema do tempo. Isso mesmo. Então, assim... Olho de Agamotto. Vai ser um filme que ninguém sabe nada e pode ser um guardião da galáxia, assim, da vida. Que é muito foda, que foi muito foda. Mas temos que lembrar que Guardiões da Galáxia foi ter a fama não quando estreou, foi depois, né? No boca a boca. A galera falou, porra, filme maneiro, etc. Sim. E tal. Mas acredito que o Doutor Estranho, ele já tá sendo, assim, melhor trabalhado pra fazer uma bilheteria interessante, entendeu? Então, o Doutor Estranho, ele tem nomes muito fortes no elenco. Ele tem o Benedict Cumberbatch, que é um cara que faz muito sucesso. Tem o Mads Mikkelsen como vilão, que também é um cara que faz muito sucesso, principalmente entre garotas. Cara, é muito bizarro que as fãs do Cumberbatch se intitulam as Cumberbitches. E eu acho isso um nome muito bizarro pra você se auto-intitular, mas beleza. Cada um se chamando do que quiser. E também tem a Tida, sei lá, eu não sei o nome dela. A mina que vai fazer o mestre lá, que ela também é famosa. Pra mim ela é a bruxa do Narnia, mas ela aparentemente é famosa. Tem pessoas que são fãs dela, mas pra mim ela é só a bruxa do Narnia. Mas então, ele já tem um elenco que é um pouco mais parrudo que o elenco do Guardiões da Galáxia, que tinha o Chris Pratt, eu sempre confundo o nome do Chris Pratt com o do Chris Pine. O Chris Pine é o Capitão Kirk. Tem o Chris Pratt, mas o Chris Pratt só se tornou famoso depois do Guardiões da Galáxia. Antes dele, antes disso ele não era essa sensação que ele é agora, o homem dos olhos de Hollywood. E aí quem tem mais? Tem a Zoe Saldanha, que ela é a mina dos sci-fis. Aí os dois caras mais famosos do elenco, que é o Vin Diesel e o cara que dubla o... Guaxinim. o Rocket, eles estão lá só dublando e o Vin Diesel só fala uma frase o filme inteiro. Mas ele gravou em diversos idiomas. Em diversos idiomas, a mesma frase em várias entonações diferentes. Ele já fez um trabalho melhor do que a dubladora do Goku em japonês, tá ligado? Sim. Mas não, o Doutor Estranho já tem esse lance do elenco ser um pouco mais famoso. Então, sei lá, as fãs de Sherlock, que como alguém que usa o Tumblr quase diariamente, não são poucas, provavelmente vão assistir. Vai ter muita gente que vai assistir por causa dele, vai ter muita gente que vai assistir por causa do Mads, que foi o Hannibal e que tem um fandom muito grande na internet. Então eu imagino que a priori vai ter muita gente indo por causa dos atores. Que isso? Porra, Nayara, feelings, a priori, porra. Você poderia ensinar para o público o que é um a priori? Até hoje eu não tenho essa coisa ainda firme no meu coração. O que é um a priori? É um conceito prévio, será? É tipo isso. Sim, então. Pode, explana aí. Mas aí você explicou, é uma coisa que você já vai sabe, é uma coisa que você já sabe anteriormente, você sabe a priori. Do latim é, eu não sei exatamente o significado no latim, priori, mas é essa coisa de você saber algo antes. Ah, sim. De você. E tem o a posteriori, que é depois. Ah, eu queria. Você tem mais alguma coisa pra falar? Porque eu queria falar de dois livros. E talvez sobre RPG. Assim, enfim. Eu acho que a gente poderia colocar isso para um próximo programa, porque já vão dar 2 horas da manhã. Amanhã tem prova de gramática. Que você acha? É porque eu tô pra falar desses livros desde o segundo episódio. A gente sempre fala, deixa pra gravar no próximo. Falo, ah, tá, no próximo. Pode falar, eu deixo, eu sou um cara legal. Tá. Então, eu li. Porque eu comprei o Kindle. Eu cheguei a mencionar por cima aqui que eu comprei o Kindle. Então, eu tenho lido livros. Eu tenho lido bastante até. Eu descobri que ler antes de dormir é uma atividade muito, muito prazerosa. Porque você dorme. Sacanagem. Então, você consegue dormir? Não. Tipo, eu durmo, velho. Não consigo, não. Sério mesmo. Não, o que acontece? Eu tomo o meu remédio. Só que ele leva um tempo pra fazer efeito. Então, o que eu faço? Eu tenho um interruptor que é. Quer dizer, não faz diferença agora porque eu tenho o Kindle. E o meu Kindle tem luz. Mas. Eu tenho um interruptor que fica do lado da minha cama. Então eu podia ler, parar de ler. E só apagar a luz deitado mesmo. Mas agora com o Kindle, eu tenho lido já com a luz apagada, eu só desligo o Kindle e coloco ele pra dormir. Coloco ele ali. E aí eu fiz uma lista de livros que eu quero ler, e eu tenho lido basicamente livros de fantasia pra me inspirar, porque eu tô muito afim de jogar o infame e lendário RPG que a gente supostamente vai jogar quando você voltar. E aí nesse processo eu li um monte de livro, mas os dois principais que eu quero falar é O Nome do Vento, que é um livro muito interessante. Ele é um livro que conta a história de um cara que a gente pode chamar de bardo. O que, primeiro, é muito raro, porque bardo é uma classe de merda. Bardo é o cara que foi cantando musiquinha, cara! Se você tá numa luta, você não é o cara que foi cantando musiquinha. Eu sei um bardo. Mas então, cara, ele é muito legal. Ele faz parte de uma trilogia que é a trilogia do Matador de Reis, que conta a história do Kolf. E todo o negócio é que ele se passa depois, e esse cara tá contando a história dele pra um escrivão que tava procurando por ele. O terceiro livro ainda não saiu, então eu li só o primeiro. E aí agora eu tô lendo Mistborn. Império Final, que é um nome muito estranho. Os nomes desse livro, dessa trilogia, é muito estranho, porque o primeiro livro chama Império Final e o último livro chama O Herói das Eras. Eu sempre acho que é o contrário, porque pra mim o Império Final tem nome de último livro, enquanto O Herói das Eras tem nome de primeiro livro, mas é o contrário. E aí é muito interessante que o Mistborn, que é o que eu tô lendo atualmente, eu devo terminar ele hoje, ele é um livro de fantasia medieval pós-apocalíptica. Maneiro. Tipo, rolou um... No passado rolou um apocalipse bizarro que levou pro Império Final, que é a era que eles estão vivendo agora. E aí é muito legal, porque ele, além de tudo, ele é um livro de heist. Sabe o que é heist, um heist, sabe? Jovem? Heist é... Caralho, você jogou GTA V, cara, precisa saber o que é heist. Heist são assaltos planejados previamente, em que cada membro da equipe tem um papel específico. Essa palavra é de origem inglesa? É. Ela é usada pra filme de assalto, tipo 11 Homens e um Segredo. Caralho, eu pensei em 11 Homens e um Segredo. Ah, sim, sim. Então, ele é um filme de heist. Ah, tá. Que é essa coisa de que cada um tem uma função pra desempenhar no assalto e você tem que fazer as coisas meio planejadamente, que nem no GTA V. Você tem as missões, você tem que invadir a joalheria, e aí você tem que contratar o motorista, você tem que contratar o cara que vai desligar a segurança, essas coisas. Isso que é um heist. Sim. E aí ele é um filme. E aí ele é um livro de heist de fantasia medieval. Cara, é muito legal. Eles têm um sistema de magia muito louco que algumas pessoas têm a habilidade de queimar tipos diferentes de metais, então eles engolem alguns metais, isso dá poderes pra elas. Cara, é um livro muito legal, eu tô gostando bastante dele, eu já peguei uma inspiração dele pro meu mundo do RPG, que é uma coisa que eu... No mundo de RPG que eu já bolei uma parte dele, os elfos só se fodem. E eu arranjei um jeito de foder mais ainda com os elfos. Por causa desse livro. Então eu tô nessa pegada de ler um monte de livro de fantasia pra me inspirar. E eu comprei um sistema de RPG novo, que é o Numenera. Que ele é do gênero fantasia... Sim, sci-fi. Porque ele acontece em 1 bilhão de anos no futuro da Terra. Nossa. Onde já... E aí a premissa dele é baseada numa frase do... Arthur C. Clarke? Eu não sei, ou é Arthur C. Clarke ou o Isaac Asimov, que são dois autores de ficção científica muito famosos, que é tipo... Se você voltar no passado, sei lá, e mostrar seu celular pra alguém da Roma Antiga, pra eles aquilo vai ser magia, não vai ser tecnologia, porque é algo tão avançado e tão distante que não vai fazer diferença. E aí o Numenera é criado a partir disso, que é esse mundo que é tão no futuro... Que ele tá no nono reino, alguma coisa assim. Tipo, já existiram 9 civilizações antes. O sol era pra já ter apagado, mas eles arranjaram um jeito dele continuar queimando. Só que agora ele tá vermelho e tá maior do que ele era. E aí, pelo mundo, tem destroços das civilizações antigas que as pessoas não entendem direito. E pra elas é magia, só que são os Numeneras. Então eu comprei porque o setting parece muito interessante, só que eu ainda não li o livro e nem cheguei perto de jogar. E agora estão trazendo pro Brasil um outro RPG que chama Shadow of the Demon Lord, que é um RPG de Dark Fantasy, que parece muito legal e eu tô pensando em comprar ele. Eu não conheço esse Dark... O que é um Dark Fantasy? Dark Fantasy é a fantasia misturada com... um pouco de terror, não é necessariamente terror, mas é uma coisa mais pesada, é tipo, Game of Thrones é uma dark fantasy, em que as coisas, enquanto, por exemplo, Senhor dos Anéis é mais uma high fantasy, que é essa coisa, mas vamos lá, aventura, vamos lá. Os elfos são lindos e tal, a dark fantasy tem mais uma coisa, tipo, pessoas morrem, pessoas usam drogas, pessoas fodem, pessoas bebem, pessoas se fodem, pessoas fodem os outros. E aí, normalmente, o Game of Thrones ele é um pouco mais realista, os tons de magia dele são um pouco mais sutis do que Dark Fantasy em geral, mas normalmente a Dark Fantasy tem uma pegada de ser... Ter, tipo, monstros que são muito mais poderosos que a humanidade, tem uma pegada meio de terror. Você que tá aí no Japão, eu acho que você deveria arranjar um jeito de ler Berserk, Que Berserk, eu acho que ela é a obra seminal do Dark Fantasy. É foda pra caralho. É muito bem desenhado, é muito bem escrito. Se você arranjar um jeito de assistir os filmes da Golden Age, eu recomendo que você assista. Mas procura o mangá. É estranho porque ele é um mangá que já tem, sei lá... Ele tá aí desde 79, eu acho. Mas o autor, ele vira e mexe, entra em hiato de lançar um capítulo... Um ou dois capítulos em um ano. Então ele só tem, tipo, uns 300 capítulos, sendo que ele começou na mesma época que Hajime no Ippo, que atualmente tem mais de 1.200 capítulos. Caralho. Então, eu compreendo... Se você arranjar um jeito de... ler Berserk ou assistir esses filmes que contam o primeiro arco do mangá, eu acho que você devia arranjar, procurar isso. E você devia ter ido no cinema assistir o filme que eu falei pra você assistir, do Makoto Shinkai. Muito triste você não foi. Eu não fui porque o cinema aqui no Japão é pra quem tem dinheiro. Não, na verdade é porque... Falou o cara que compra um videogame, filho da puta. É porque a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando, vai juntando dinheiro. Mas eu não tive tempo. A vida aqui é muito boa, mas é muito... A gente fala que é muito isogashi. É muito ocupada, né? Tem muitas coisas pra fazer. Eu comprei uma agenda, uma schedule book. Você tem noção disso? Schedule book? Eu imagino que seja uma agenda para você marcar seus compromissos. Isso aí, jovem. Eu uso meu celular para esse tipo de coisa. Eu também. Igual, terça-feira a Camila tem uma apresentação no conservatório que ela vai tocar piano e cantar. Eu marquei no meu celular para não esquecer, porque senão eu provavelmente ia esquecer. Porque eu esqueço dessas coisas. Mas não, eu acho que esses filmes de Berserk que eu tô falando, se você não conseguir baixar eles, porque eu não sei como é o mundo dos downloads ilegais no Japão, eu acho que tem no Netflix americano, se você conseguir usar algum proxy de região. Pô, você tem assinatura da Netflix aí? Eu tenho. Não, de perguntar se as 6 temporadas de The Big Bang Theory estão abertas aí pra você, porque aqui no Japão tá. Deixa eu dar uma olhada, porque eu tô com o Netflix aberto aqui. Cara, eu vou recomendar aqui pra todo mundo. Black Mirror tem no Netflix, estreou a terceira temporada essa sexta-feira. Eu assisti os 6 episódios. Porque tem... A primeira temporada tem 3 episódios, a segunda tem 4 e a terceira tem 6. É uma série de ficção científica sobre antologia e tecnologia. Você já viu Além da Imaginação? Não. Ainda não. Então, o Black Mirror é tipo um Além da Imaginação, só que de ficção científica. Então ele pega conceitos de tecnologia do nosso mundo, quer dizer, de um futuro não muito impossível. Ela não tem nenhum Big Bang Theory no Netflix brasileiro. Ih, meu filho, então só abriu aqui pro Japão. Vou aproveitar e assistir logo essa porra, tudo. Aí ele pega esses conceitos... Por exemplo, tem um... O primeiro episódio é sobre... o Twitter e o primeiro... Eles sequestraram a princesa da Inglaterra e só vão libertar ela se o primeiro ministro da Inglaterra transar ao vivo com um porco na televisão. E aí ele mostra toda a repercussão disso pelas redes sociais e tal. Na terceira temporada tem um episódio sobre realidade virtual nos videogames. Então ele tem uma pegada meio de terror, não é bem um terror, mas é tipo, esse negócio da tecnologia pode dar merda no futuro. Só que a maior parte dos episódios não é... Porque é muito fácil você fazer uma crítica assim e parecer que é meu avô falando que o mundo tá estragando porque as crianças não saem do telefone. Mas não é assim. É uma crítica que, na maior parte das vezes, ela é mais contundente. Eu acho que o primeiro episódio da da terceira temporada, que é a primeira temporada paga pelo Netflix, ele é meio assim, ele é meio uma crítica muito óbvia ao Facebook, que parecia muito o meu avô falando que essas crianças passam muito tempo no celular. Mas tirando isso, eu acho que ela é uma série muito boa, ela é curta, eu recomendo todo mundo assistir, incluindo você. Mas é isso. Eu falei pouco do Shadow of the Demon Lord, mas é um RPG de Dark Fantasy que tá em financiamento coletivo. Ele tá a R$120 o livro, eu tô pensando muito em comprar. Eu tô vendo que você é uma pessoa que vai acumular livros de RPG e não jogar eles. Eu espero que você jogue, né? Pelo amor de Deus, tô nessa esperança aí. Eu também. Faz o favor aí, vê se Erased também tá aí, porque aqui pra mim tá aberto. Eu acho que não. Então eu vou Não, não, então tá, eu vou assistir, porque foi. Eu lembro que você falou que era maneiro. Foi no primeiro programa, eu acho. É bem legal. Foi no primeiro programa. Eu vou assistir também, que tem esse pra assistir. Eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci, cara. Que droga, puta que pariu. Vê se tem Berserk aí no. Pior que não tá nem aberto aqui pra mim. Eu só falei porque eu vi assistir ontem The Big Bang Theory e pensei assim, pô, será que tá aberto no Brasil? Pô, nem sei. Ah, tá. Então tá. Esqueci, caralho, que merda. Mais alguma coisa? Pô, eu acho interessante dar o feedback. A gente teve o feedback do último episódio, né? Então agradecer a galera aí que pôs sua opinião no Twitter de maneira muito legal. E é engraçado. Assim, eu quero dizer pra todo mundo que eu falei pro Rafael que a crítica dele não fazia sentido. Claro que faz sentido. Então eu só quero. Tô zoando. Não, porque tá. Depois eu fui ouvir de novo e realmente eu falei de uma maneira assim que não deu pra entender. Mas é, tipo, a Netflix. Realmente eu gosto e porque, assim, todo mundo que utiliza a Netflix, como é que pode falar? Tipo assim, não reclama de nada, assim, sabe? As poucas reclamações que a galera fala é porque às vezes algumas séries saem do ar, né, e tal. E falei do... Qual foi o negócio mesmo? Que eu falei Spotify. Só que foi engraçado porque eu queimei minha língua, porque eu comprei o Play agora, eu baixei o Spotify pra ouvir música enquanto estou jogando, então, tipo, eu queimei minha língua. Aí minha vida tá aí, né, pô. Mas a galera, agradeço aí pelo feedback. Quem quiser encontrar a gente aí. Sim, eu tô muito triste porque eu achei que eu ia ser a pessoa que fala coisas polêmicas, tipo, falar que os filmes do Nolan são ruins. Porque eles são... Mentira, eles não são ruins, eles são idiotas. Mas... Quer dizer, alguns são ruins. O segundo Batman, eu acho. Tá, mas vai se fuder. Aí, vai xingar ele no Twitter. Em vez de falar a merda, pô, do Fael aqui, pô, fala com ele. Ele tá falando o maior pecado do mundo, meu Deus. O Batman Cavaleiro das Trevas é uma obra de arte. Então tá, você tem todo o direito de ter meu gosto. Fuder. Então, ó. Então esse foi o título falso. Valeu, galera. Cara, a gente ainda não chegou nem dois dígitos e eu já esqueci o número desse. Esse é qual? Esse é o quinto? Pera aí. Quarto? Teve o primeiro. Não sei. Aí o segundo foi contando a minha viagem. O terceiro foi sobre Stranger Things. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Ok, então esse é o quarto episódio. Eu no Twitter sou @sadnaravi. O Twitter do podcast é @titulofalso. Só @titulofalso. O e-mail é @titulofalsopodcast@gmail.com. Mais uma vez eu não olhei o e-mail antes de começar o podcast. Mas eu presumo que não tenha nada. Mas só se vocês me encontrarem no Twitter. E qual que é o seu Twitter? O meu Twitter. Ele é uma coisa muito engraçada, porque eu uso ele, mas eu não lembro qual que é o meu Twitter. Então. O Twitter do Rafael é @fael_mbc. É, esse sou eu então, valeu galera. Até seja lá quando a gente for gravar o próximo, porque a gente mandou regularidade pra casa do caralho. Essa regularidade. Valeu, fui. Falou. Valeu, Rodrigo.